Então é aqui. Como é que é? É mais vibrante nosso grito de gol. Liga o rádio, sintoniza a galera. E o nosso time é pra ele, pra é democrática, é pra todo mundo. Tá na hora de se emocionar. O maior show do rádio popular. E no campo da sua emoção. Bate, bate, bate o coração. Verdinha! Olê, olê, olê, olê. É a Verdinha no esporte sempre com você. O refrão que você gosta, que você canta junto. Canta essa música, vai. Novo Horizontino, sempre com você. Não, mas liga o microfone pra cantar. Futebol com os craques é sensacional. Mais uma vez, mais uma vez. Olê, olê, é a Verdinha. Sempre com você. Aí, afinado. Breno Rebouças. Fala, pessoal, muito boa noite pra você ligado na Verdinha FM 92.5. Também você que nos acompanha pelo YouTube do nosso canal do Jogada, arroba boa Jogada noite. SBM. É noite de Série B do Brasileiro, sexta-feira à noite. Os embalos dessa sexta-noite é com bola rolando, é com o vovô em campo. Daqui a pouquinho o Ceará entra em campo no estádio Jorge Ismael de Biasi, lá no interior de São Paulo, para encarar o Novo Horizontino pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. Vovô buscando a primeira vitória da competição, precisa pontuar, precisa ganhar uma partida para conseguir deslanchar essa competição, já que até aqui o vovô disputou 9 pontos e só conseguiu um pontinho desses 9 pontos, aliás, 2 pontinhos desses pontos que disputou. Precisa de muito mais para tentar chegar no G4, para tentar evitar que os demais se desgarrem, para que a competição não fique tão complicada como foi no ano passado. Portanto, o vovô precisa vencer, e mais que isso, tem que quebrar um jejum, não vence fora de casa como visitante da Série B há quase um ano. Hoje, quem sabe, se ela quebra esse jejum, quebra esse tabu e volta a vencer na casa do adversário, de um adversário poderoso, um adversário difícil, que é um concorrente diretaço da luta pelo acesso, já que o Novo Horizontino ano passado já bateu na trave e esse ano vem de novo forte, quer brigar por esse acesso, mas o vovô então tem que chegar lá e tentar fazer valer toda o lastro que tem. O Ceará é um dos times com maior investimento na competição e buscar essa vitória fora de casa. Mas não é fácil não, viu? O Novo Horizontino em casa é um clube complicado de se enfrentar, vem de 4 vitórias consecutivas. Aliás, só perdeu uma partida esse ano jogando em casa. Portanto, é um adversário que vai exigir bastante do vovô, mas o Mancini fez mudanças, o time está diferente, o time tem de volta o Eric Pulga, graças a Deus, que é o grande nome dessa equipe. Quem sabe com a volta do Pulga, o time não consiga esse primeiro resultado positivo. Quem sabe, né? E a gente vai contar a história pra você. Eu sou Breno Rebouças, vou narrar o jogo quando a bola rolar a partir das 7 horas da noite. Ao meu lado pra fazer o comentário hoje com a gente, tá ele, o nosso tapete vermelho, né? Bora. Grande WB, Heitor Bezerra, pra comentar essa partida. Respeito quem pôde chegar onde o WB chegou, pra estar aqui com o meu lado, trazendo as informações do Ceará, do Novo Horizontino, tudo que se precisa saber, tá o Samuel Conrado, o nosso galã do Henrique Jorge. Você que acompanha a Verdinha, tem um trabalho técnico desse sonsaço de qualidade do nosso padre Glauber Souza. Amém, tá grande bem, Glauber. E tem também, colocando na internet, aquele cara que é insaciável. Hugo Eduardo, colocando pra você tudo na internet. A coordenação de esportes aqui no Sistema Verdes Mares é do Gustavo de Negreiros. E a coordenação geral é do Gustavo Bortoli. Você acompanha a Verdinha no rádio, pela FM 92.5, na internet pelo verdinha.com.br, também no YouTube, @jogadaSVM. Você nos acompanha pela Sky também, no canal 790, canal de áudio da Sky. Estamos também para você acompanhar e nas emissoras coligadas por todo o estado do Ceará. Por isso, aumente o som, se acomode aí e vamos curtir futebol. É noite de Série B, Ceará contra Novo Horizontino. Boa sorte pro vovô. E a Verdinha tá do lado dos clubes cearenses. Olê, olê, olê, olê. É a Verdinha no esporte sempre com você. Verdinha! Futebol com os craques é sensacional. Novo Horizontino. Aquecimento. Breno Rebouças. São 6:40. Daqui a 20 minutinhos a bola vai rolar para Ceará e Novo Horizontino, Série B do Brasileiro. E a gente vai aqui com as primeiras informações dessa partida. Vovô vem com uma estratégia diferente, com um esquema tático novo. Mancini, a gente falava, tem que fazer alguma coisa diferente, tem que mudar. Pois o Mancini foi lá e mudou mais uma vez. E a gente vai trazer informação, começando, girando o microfone, campeão da Verdinha. E comigo, aqui ao meu lado, com as informações do Alvinegro de Porangabuçu, está o Samuel Conrado. Fala, Samuca, boa noite! Samuel Conrado. Fala, Brenão, muito boa noite a você, boa noite a todo mundo ligado aqui na Verdinha FM 92.5 e ligado também no YouTube do Jogada SVM. Técnico Wagner Mancini teve 3 dias de preparação para ter, e nesta noite de sexta-feira, dia 10 de maio, contra o Novo Horizontino, quarta rodada de Série B, muitas mexidas no Alvinegro de Porangabuçu. A gente lembra que o time paulista é indigesto para o Ceará em 2 ocasiões que se enfrentaram no ano de 2023. Foram 2 vitórias para o Tigre do Vale e, pensando no compromisso de hoje, Mancini faz muitas mexidas. Mais ou menos 4 a 5 alterações com retornos importantes, principalmente no setor ofensivo do Alvinegro de Porangabuçu. O Ceará vai a campo com Richard no gol, no trio de zaga com Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Felipe. Na ala direita vai Raí Ramos. Na ala esquerda, Matheus Bahia. Meio de campo formado com De Luca, Guilherme Castilho e Jorge Recalde. Enquanto no ataque, Facundo Barceló. E ele tá de volta, o artilheiro do Vozão. Eric Pulga, 16 partidas por temporada, 9 gols marcados. É o homem-gol do Vozão para poder enfrentar o Novo Horizontino. E pensando nisso, Mancini deixa no banco de reservas Lourenço, Richardson, Lucas Mugni, atletas que eram titulares, mas que para a partida contra o Novo Horizontino começam no banco de reservas. Do outro lado, vai enfrentar o Novo Horizontino, que vem embalado. Conseguiu bater o Ituano por 3-1 jogando fora de casa na última rodada e com isso quer embalar para poder chegar na parte de cima da tabela. Brenão! Beleza, Samuca, tá aí o Samuel com as informações do Ceará e do Novo Horizontino. Deixa eu passar aqui na galera que tá nos acompanhando pelo YouTube, muito legal ter você com a gente. Flávio Ximenes, ele falou, muda só um ou muda tudo? Vem mudanças aí drásticas, a gente vai já passar a escalação completa para você. O Teógenes também com a gente lá em Horizonte, boa noite, bom trabalho para todos vocês, boa sorte para nós e que o Ceará consiga os 3 pontos. É o que todo torcedor alvinegro quer, que o Ceará vença essa primeira partida na Série B. O Ismar Araújo tá lá em Garanhuns, em Pernambuco, ligado com a gente. O Cabral ligou o secador forte aqui, viu? Sim. Falou que vai ser 3-0 Novo Horizontino, é, rapaz. Quem mais? A Maíra, vai ter imagens, amiga, tem a nossa imagem aqui, mas aqui é na Verdinha é como se você estivesse do lado do gramado ali, ó, na borda. Não precisa de mais nada, na beleza dessa aqui, tá doido? Deixa eu ver quem mais, Carlos também com a gente, lá na Lagoa dos Gatos, Manca, em Pernambuco, segundo ele aqui. O Leandro Damasceno também, começa aqui, 19h, 19h, 19h, já a bola rola para Ceará e Novo Horizontino e Ceará, jogo no Ismael de Biasi, jogo valendo 3 pontos importantíssimos para o Vovô. Classificação de momento na Série B do Brasileiro para você que nos acompanha, vamos lá. O Ceará hoje, minha gente, ele é apenas o 14º colocado com 2 pontos, contra o Novo Horizontino, que ocupa a 7ª posição, com 6 pontos, que são 4 pontos de diferença entre o Ceará e o Novo Horizontino. Se o Ceará vencer, ele não ultrapassa o Novo Horizontino, mas ele fica pertinho ali do 7º colocado e já passa a olhar mais de perto o G4. O Vovô não pode deixar o pessoal do G4 desgarrar tanto, porque senão ele vai ficar correndo atrás o tempo inteiro. E aí a lembrança da Série B do ano passado volta. Aquele time que tentava e não conseguia entrar no G4 e às vezes nem ameaçava entrar no G4. Tudo que o Ceará não quer é repetir a mesma situação do ano passado. Portanto, vencer é essencial. E o técnico Wagner Mancini, no último resultado pela Série B do Brasileiro, quando enfrentou em casa a equipe do CRB, começou vencendo, depois o CRB vira a partida, o Ceará empata, mas foi um jogo que o torcedor ficou na bronca, ficou cobrando um pouco mais. Hoje, fora de casa, tem que tentar vencer. A última vitória do Ceará como visitante foi em junho do ano passado, Samuca, contra o Atlético Goianiense, naquela vitória por 3-0 que o Barroca comandava. De lá pra cá, faz muito tempo que o Vovô, na Série B, não consegue um triunfo, quase 1 ano de jejum. Exatamente, o Mancini falou disso na última segunda-feira, né? fato do Ceará não ter conquistado pontos preciosos dentro de casa, o empate em 1-1 contra o Goiás, o empate em 2-2 contra o CRB, abre margem para o Ceará ir fora de casa e tentar beliscar esses pontos que não conseguiu ganhar jogando dentro de casa. Por isso, a importância do jogo de hoje. A gente sabe que enfrentando o Novorizontino é um adversário complicado, uma equipe que é comandada pelo Eduardo Batista desde o final de 2022, dá um trabalho a longo prazo aí com velhos conhecidos. São os casos do Marlon Carequinha, que jogou mais de 90 partidas com a camisa do Fortaleza, mais de 60 jogos com a camisa do Ceará, hoje defendendo as cores do Novorizontino com 34 anos de idade. Na ala esquerda, um velho conhecido do torcedor do Ceará, mas que não deixou saudades, né? O Danilo Barcelos, no ano passado, defendeu as cores do Vozão, mais de 30 partidas, um gol, uma assistência, mas não deixou saudades. Enquanto que no ataque, Rodolfo, o atleta atacante que passou pelo Fortaleza em 2018, fez parte da campanha daquele time do Rogério Ceni que conseguiu acesso, é mais um atleta conhecido do futebol cearense que hoje vai enfrentar o Ceará mais uma vez. Então, um Vozão bem modificado com três zagueiros, mexidas e a primeira vez como titular de Deluca para poder enfrentar o Tigre do Vale no estádio Jorge Ismael de Biasi. Perfeitamente. Tá aí o Samuca falando um pouco mais do Ceará, também do Novorizontino. Tá na hora de ouvir a voz dele, a voz do saber, a bússola que nos guia. Ele, meu amigo, que quando vai falar aqui, o tapete vermelho está estendido. Não, já não. Meus amigos, aumentem o volume e façam silêncio. É hora de Wilton Bezerra falar. O Wilton Bezerra. Boa noite, Breno. Boa noite, rapaz, Wilton. O sacerdote é outro, viu? Não sou eu, não. Porque todo esse preparo aí, todo esse anúncio, eu acho que tem que ser uma coisa assim meio sacerdotal. É o Glauber, você rapaz. Você merece, rapaz. Que tá WB, com a gente. Falando sobre essa partida, rapaz, Ceará mudando de esquema, vai com três zagueiros, WB. Rapaz, olha, essa altura dos acontecimentos, o Mancini pode fazer tudo. Tudo que ele quiser. Tá liberado. Ora, se o time não ganha jogos há não sei quanto tempo, se tá todo mundo desolado, eu tava olhando, é o ideal, se você não quiser sentir azia e má digestão, como torcedor, não olha a tábua de classificação agora não, viu? Deixa para depois. Deixa rolar a bola, passar um tempo. Imagine aí que o Ceará vai conseguir mais uns pontinhos. Porque quando você olha 14ª posição, é um negócio que já começa a incomodar. Já começa a fazer mal à saúde. O time não consegue se firmar. O time não tem uma forma assim minimamente padronizada, não tem. O Ceará, ele vai para campo, depende da boa vontade, da aplicação, de todo aquele aspecto envolvendo esforço, mas ele não tem uma formação de ataque, ele já tem hoje uma formação de meio campo totalmente diferente. Aliás, eu queria mesmo, eu estou vendo a escalação, anotei aqui a escalação, como é que é? O Lourenço e o Richardson estão fora do time, meu querido Samuca. É isso mesmo, viu, Wilton Bezerra? Porque o Ceará vai com muitas mexidas e aí o Mancini coloca no banco de reservas o Richardson e o Lourenço. E não tem nenhum problema clínico, tá? Nenhum dos dois estão lesionados, estão mesmo ali por opção técnica. Então vamos esperar que essa medida radical, ela tenha uma razão de ser. Ela possa ser dentro de campo bem explicada e tolerada. Porque o Richardson e o Lourenço ainda fazem hoje a base que o time do Ceará tem nessa ligação defesa e meio campo. O Ceará, ele vai bem a partir da quarta zaga, bem dentro das proporções atuais. Ele vai bem da defesa até os dois jogadores de meio campo. A partir daí, seja o que nosso Senhor Jesus Cristo quiser e Nossa Senhora da Penha do Crato proteger. Todo mundo sabe o que é isso, né? Hoje tem Facundo e tem o Pulga. O Pulga com a responsabilidade de fazer tudo. Tudo que o ataque não tem feito. Só ele é capaz de alguma coisa. Puxar marcação, chamar a atenção para si, levar a bola para a área, individualizar, cavar falta. Enfim, provocar o maior salseiro possível para a defesa adversária. Então tá o Pulga de volta, é a boa notícia. Vamos lá, é um 3-5-2? É um 3-5-2? Deve ser. Sabem por quê? Porque aí ele coloca três zagueiros, acerta bem o trabalho de cobertura que esses três zagueiros devem fazer e libera o Raí e libera o Matheus. Libera o Matheus, porque se ele não fizer isso, ele vai ter o quê em termos de ataque? Ele vai ter Barceló e o Pulga, não é? Porque esse meio campo, De Luca, eu não sei nem como é que esse rapaz joga. Eu sei que é calção, chuteira, meião e camisa. Quando ele chegou, o Mancini disse que ele é um construtor. É um construtor. Mas me parece que ele não aparece como construtor hoje, não. Deve ser outra coisa. Ele está aparecendo mais como primeiro volante, né? Eu não sei nem... Ele é um volante que não é primeiro nem segundo. Ele deve ser um volante mesmo, zagueiro. Deve ser. Porque se ele tirar Richarlison e o Lourenço, que são os únicos jogadores capazes de construir alguma coisa e colocar jogadores que, se não vão desconstruir, não são teoricamente construtores, aí fica difícil. Então vejam se dá para entender. Aí Ramos e Matheus Bahia pelos lados, pelo miolo de zaga, Matheus, Felipe, Ramon e David Ricardo, um volante pela direita, outro pela esquerda, que é o Castilho e De Luca. E o Castilho, pelo voluntariado que ele exerce dentro de um jogo, pode ir na frente, pode tentar fazer o gol, construir essa coisa toda. O outro armador é Recalde, que, aliás, eu não sei o que é que Recalde é. Ele acabou perdendo a própria identidade. Botam de centroavante, botam de meia, botam fazendo diaba quatro. Então tá aí, eu acho que o treinador, eu sempre gosto de reiterar isso, treinador tem mais razão do que o comentarista. Ele deve entender mais do problema do que o comentarista. Então vamos deixar o treinador Mancini agir, colocar a escalação mais surpreendente, mas ele é que sabe onde a coisa está pegando realmente mal. Breno. O torcedor sempre muito criativo, Francisco Moreira, falei aqui que a característica do De Luca, né, segundo o Mancini, e o próprio De Luca é um cara construtor, aí o torcedor botou aqui, o Francisco, vou contratar ele para fazer um muro. O torcedor é muito criativo, né? A galera vai chegando, tem uma enquete que a gente fez aqui, né, para saber se o torcedor tá confiante. 50% das pessoas da live aqui, o Wilton, acha que o Novo Horizontino vai vencer. 9% acha que você empate, e o restante, 40%, 41% tá achando que vai dar Ceará. O torcedor do Ceará, ainda aqui na live, pelo menos, ainda não tão confiante assim. A gente vai, então, conferir as escalações das duas equipes. Enquanto isso, vamos ouvir primeiro o hino nacional brasileiro. Da sequência, a gente traz a escalação do Ceará, do Novo Horizontino. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Nacional brasileiro executado, vamos às escalações das duas equipes, começando pelo time da casa, o Tigre. Oi, Wilton. Eu gostaria que o nosso pessoal responsável pelo YouTube desse uma olhada nisso aí. Eu tenho aqui uns amigos de Salvador que estão reclamando. Não tem nada no YouTube ainda, não. Parece que não está chegando ainda lá. Eu tô com a Bahia, não. Eu tô assistindo a live aqui, só se está sem som, Wilton, né? Mas eu tô assistindo então a live. Deve aqui ser chuva, está cortando lá. Vamos então para as escalações. Pode ligar no YouTube que nós estamos no ar. Pode sim, no arroba jogada SVM. Começando pelo time da casa, o Novo Horizontino, escalado dessa forma pelo técnico Eduardo Batista. Novo Horizontino. Jordi no gol, camisa número 93. Três zagueiros também para a equipe do Novo Horizontino. Tem o Luizão com a número 25, o Renato Palme com a número 33, é o capitão da equipe, e o Patrick, camisa número 4. Na ala direita, Rodrigo Soares com a número 2. No meio, Giovani, ex-Ceará, camisa número 5. E o Marlon, camisa número 28, que também jogou aqui pelo Ceará e pelo Fortaleza. O 14 é o Danilo Barcelos. Na frente, Rodolfo com a 7, 30 para Vagninho e 75 para Paulo Vitor. É o time do Eduardo Batista. O vovô está escalado pelo técnico Wagner Mancini da seguinte maneira. No gol, Richard de camisa 1, os três zagueiros. Matheus Felipe pela direita com 42, 40 para Ramon Menezes e pela esquerda, número 4, David Ricardo. No meio campo, Rai Ramos é o ala direita com a 2. Patrick de Luca veste a 8, 99 para Castilho, 28 para Recalde e 79 na ala esquerda para Matheus Bahia. No ataque, Eric Pulga de volta, artilheiro da equipe com a número 16 e Facundo Barceló veste a 31. Arbitragem do jogo vem direto do Paraná com Lucas Paulo Torezin. O assistente 1 é de Tocantins, Fábio Pereira. Assistente 2, Rafael Trombeta, do Paraná. O quarto árbitro, Vinícius Gonçalves, de São Paulo. E o árbitro de vídeo é o Marcos Aurélio Fazecas, de Minas Gerais. Breno Rebouças. Pequena correção, esse Giovani não é o Giovani aí Ceará, né, Samuca? Exatamente, esse outro Giovani que defende aí as cores do Novo Horizontino, é um experiente atleta, meio de campo, volante também, mesma função que fazia o meio campista que atuava na equipe do Vozão, mas que é outro atleta. Agora interessante, agora na divisão ali de gramado, né, quem ficaria com a posse de bola, os dois técnicos também participando, o técnico Wagner Mancini de um lado, Eduardo Batista do outro, fazendo ali um diferente, né? Além dos capitães, o Ramon Menezes do lado do Vozão e o Renato para a equipe do Novo Horizontino, enquanto que a gente vai vendo aí a arbitragem para o jogo de hoje. Esse Giovani, inclusive, tem 35 anos, como o Samuca falou, bem veterano. A galera está chegando aqui no YouTube. O Gerardo falando, o Pulga é o único jogador a ouvir o hino nacional com a mão no coração e de olhos fechados. Bom sinal. Ele é uma coisa mais patriota, né? Enfim, sei lá. Mas ele destacou aqui o Gerardo. Obrigado pela participação. O Jorge Ceará também ligado com a gente. Lilica também conosco. Marcílio tá falando também com a gente. É o pessoal que vai chegando aqui no YouTube. O Wilton Bezerra, você chamou o seu detalhe antes da bola rolar, Wilton. Não, o time do Ceará vai, portanto, no 3-5-2. Mas se quiserem fazer uma outra leitura de 5-3-2 também vale. Também cabe. E o time da casa vai no 4-3-3, né? Tem gente conhecida nossa, o grande, glorioso Barcelos, que está agora prestando serviço ao Novo Horizontino, ou um desserviço, tomara, não é? E tem também o Marlon, esse gigante Marlon, que é um jogador incansável, desses que dá um duro danado pelo setor de meio campo. Vamos ver no que dá, tomara que não seja aquela coisa absurda do ano passado, viu? Que é um negócio difícil, viu? Foi uma goleada, uma sarrafada que deixou o lombo do Ceará meio encardido. Ceará jogando hoje todo de branco com seu uniforme 2, o Novo Horizontino com seu uniforme principal, camisa listrada amarelo com preto, calção preto, meiões pretos. Detalhe que o Ceará na parte do patrocínio Master ainda está com a mensagem Ajude a Peter Pan, que é uma associação que nós temos aqui. E ainda não está com seu patrocinador Master novo, que seria uma casa de apostas, estava praticamente fechado, mas o clube deve fechar com outra casa de apostas, né? A que iria patrocinar o Ceará é a mesma que patrocina o Santos, mas já foi descartado, apesar da negociação estar bem avançada, o Ceará acabou optando por uma outra casa de apostas, que depois chegou, fez uma oferta, possivelmente até melhor, e deve anunciar até segunda-feira o seu novo patrocinador Master. Quase tudo pronto para a bola rolar, você ligado aqui na Verdinha, é Novo Horizontino e Ceará, é Série B do Brasileiro, quarta rodada para você, estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo, a bola rola já já às 7 horas da noite. Um minutinho para a bola rolar. Você ligado aqui na Verdinha, curtindo na FM 92.5, também no YouTube, no nosso canal, @JogadaSVM. Equipe completa e posicionada para fazer a melhor transmissão do rádio para você. Saída de bola da equipe do Ceará. Vai ter um minuto de silêncio respeitado. O Barceló já está ali em frente à bola para dar o primeiro toque. Possivelmente um minuto de silêncio para as vítimas do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O estado foi assolado por uma catástrofe natural, muita cheia, né? Muita chuva, a água tomou conta do estado. E um minuto de silêncio respeitado. A bola vai rolar, apita o árbitro, bola rolando no Ismael de Biasi. Tem três pontos de jogo para a Série Novo Horizontino. Breno Rebouças. Domina a bola, time do Ceará no campo de defesa com o David Ricardo. Ele faz um lançamento longo, bota o Marcelo para correr. Houve um desvio de cabeça do camisa 33, Renato Palme. Sai do gol para fazer a defesa de Jordi. E já repõe a bola em jogo, faz um lançamento longo. Toque de cabeça ali do camisa 30, Vagninho. Tentou chegar ali no companheiro dele, ficou no chão. É a primeira falta do jogo, foi em cima do camisa 7 do Rodolfo. A arbitragem está parando, está marcando falta para o Tigre. No meio do campo, bem em cima do grande círculo. E vem para a cobrança o Marlon. Dá um toque para trás. Bola para o Renato. Renato recebe, marcação em cima dele. Renato faz um lançamento longo, tenta fazer uma conexão lá do lado direito. Vem para dominar ali o Rodrigo Soares. Tentou ligar com o Rodolfo. Corta de cabeça, defesa com o Ramon. Volta ainda para a equipe do Novo Horizontino. Marlon lançou na grande área para o Rodolfo. Empurrou o David Ricardo. Falta em cima do David Ricardo. Não, teve impedimento. Bandeira estava no alto. Não valia mais nada no ataque do Novo Horizontino, Samuca. Tentativa do Novo Horizontino com um passe de bola longa do Marlon. Procurando o Rodolfo, só que o assistente número 2, o Rafael Trombeta, estava ligado, levantou a bandeira, posição regulada, atacante do Novo Horizontino. Bola ao chão ali para o goleiro Richard colocar agora a bola para rolar para a equipe do Ceará. Qual é o nome desse sobrenome desse bandeirinho? Trombeta. Trombeta. Trombeta. Ele subiu ao toque da trombeta, Wilton. Lançamento do goleirão do Ceará pra frente, tem disputa ali com a defesa, bola ficou na grande área, Pulga chegou pra dividir, sabe o gol, Jordi, pra catar a bola e ficar com ela, vodka eslova, mistura que eu gosto. Rejunta Mix, 100% qualidade, é da nossa terra, é da nossa gente, já me risquei, mal comecei, já me risquei aqui. A bola com o time do Ceará, De Luca colocou mais atrás, deixa pro goleiro Richard, faz o domínio com a perna direita, puxa pra canhota, ainda Richard, tá pedindo ali como opção o Matheus Felipe, o Richard sai da meta, vai andando com a bola, vai fazer um lançamento longo, botou a bola pra viajar, buscando o recalde, corta de cabeça, parcialmente a defesa, Rai Ramos ajeitou pro recalde, na entrada da área, recalde tentou devolver pro Rai Ramos, tem briga com a defesa, melhor para a zaga do Novo Horizontino, que vai tirar dali com o jogador da número 4, que era o Patrick, jogou para fora, lateral para a equipe do Ceará fazer a cobrança, é perto da grande área, com 2 minutos e meio de bola rolando, Rai Ramos na cobrança, ele tomou distância, vai jogar lá dentro da grande área, Rai Ramos para a cobrança do lateral, o vovô com uma possibilidade agora de chegar com perigo, Rai Ramos na cobrança do lateral, partiu para a bola, jogou não dentro da área, mas jogou com recalde, devolução para o Rai Ramos, recalde foi balinho de fundo, Rai puxou para a canhota, jogou na grande área, a zaga girou parcialmente, sobrou com o Matheus Bahia do lado de fora, bateu pro gol, de longe, bateu por cima da trave, mandou pra fora, Samuca. Bola que teve origem ali na lateral, cobrada pelo Rai Ramos, depois sobrou do lado de fora da grande área do Novo Horizontino para o Matheus Bahia, chutou com a perna esquerda, sem susto, foi pra fora, tiro de meta, Jordi do Novo Horizontino na cobrança. Totoleque especial, dia das mães, concorra a um carrão e duas motos, compre já o seu. Vinho Cossete Atarapacá, peça pelo 85-3261-3030. É uma exclusividade da opção distribuidora. Time do Novo Horizontino domina com o jogador da número 25. Recebeu, tocou mais atrás o Luizão. Tentativa de conexão lá pela direita com o Rodrigo Soares. A bola acabou sendo desviada pela defesa do Ceará. Saiu lateral para o time do Tigre. Vamos ver quem aproxima lá na cobrança. Dá a opção ali o Giovani. Para a cobrança o Rodrigo Soares. Tem o Marlon mais atrás também. Bola pro Marlon, recebeu o carequinho, olhou pra área, levantou na boca do gol, era pro Vagninho, sobe a defesa do Ceará com o Rai Ramos, acho que ele nem tocou na bola, só raspou ali, aliás, acho que ele passou perto, a bola acabou saindo do outro lado, só lateral pro Ceará, de fato, o Rai Ramos não tocou na bola, lateral pra equipe do vovô fazer a cobrança no campo de defesa, vai o Rai Ramos, ele que joga ali, pela direita, joga com o calção mais levantado, Rai Ramos, né? Um pouco diferente dos demais. Mostra as pernas. E jogador que gosta de fazer isso, eu não sei o que, que eles acham de diferente, é mas moda. Alguns fazem isso, né? É moda, porque eles acham que tá todo mundo doido pra ver perna de homem, deve ser isso. David Ricardo, cabeceou mal, mas consertou o Matheus Bahia, acelerou, botou na frente, faz um lançamento muito longo pra ninguém. Fica fácil pra defesa do time do Novo Horizontino com o Luizão. Luizão recolhe, rola mais atrás pro goleiro Jordi, vai fazer pressão, Pulga. Jordi tá acuado, jogou aqui pro camisa número número 4, que é o Patrick. Vem fazer pressão, parcelou. O Patrick dá um chutão pra frente, tenta uma conexão com o Vagninho. Corte de cabeça, o Matheus Felipe. Falta do Matheus Felipe em cima do Vagninho. A arbitragem tá parando e tá marcando com 5 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Tintas é lá. Os menores preços em tintas, só na Lafayette Tintas. E água ouro azul. É uma mina de saúde. Bola de novo com o goleiro Jordi. Faz pressão, Barcelou. Jordi dá um chutão pra frente. Faz uma conexão direta com ninguém. Gol a gol. Vai pro Richard, goleirão do time do Ceará. Domina com o pé esquerdo. Vai sair jogando. Ninguém dá combate. O Richard sai da grande área. Manda o pessoal passar. Vai fazer um lançamento longo. Já faz o lançamento longo. Bola viajou, buscando o recalde. Corta de cabeça parcialmente o Patrick. Cai nos pés do recalde. Tenta entrar na área. Foi pro chão. Pediu falta. Arbitragem mandou levantar. De Luca disputou. Bola vai cair com o Castilho mais atrás. Castilho rola a bola pra Matheus Felipe. Tá no campo de ataque o zagueiro. Castilho tocou mais atrás ainda. Dá um chutão pra frente o Ramon Menezes. Direto pela linha de fundo. Só tiro de meta pro Novo Horizonte. Nem deixou sair o goleirão. Catou lá em cima e vai repor a bola em jogo. 5 minutos e 40. Você ligado na Verdinha, curtindo a Série B nesta noite de sexta-feira. Abraçando a galera que chega no YouTube. O Mauro, o Renato Vasconcelos, Ismar, Mauro Portela também com a gente. O pessoal que vai chegando, vai curtindo. Ayrton Nogueira também ligado conosco. Pessoal que vai chegando para curtir futebol aqui na Verdinha. É Série B do Brasileiro. Quarta rodada para você. Tem falta agora em cima do jogador Matheus Felipe. Foi disputar uma bola com o Vagninho. Sobrou ali um cotovelo do Vagninho. E o Matheus Felipe ficou no chão, Samuca. Exatamente. Na tentativa do Novo Horizontino chegar com a bola longa mais uma vez, o Vagninho subiu, colocou o braço um pouco mais acima do pescoço e acertou ali a bochecha do Matheus Felipe. Ficou sentindo falta pro Vozão. Começo de jogo 0-0 aqui no interior de São Paulo. 0-0 no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo. Como falou o Samuca, o Novo Horizontino olhando pro G4, Ceará querendo se afastar da parte de baixo para tentar brigar em cima. 0-0 por enquanto no placar. Matheus Felipe vai para a cobrança da falta. É bem pertinho da linha do meio-campo, mas o Rapa falou que ele tá adiantando demais a bola. Volte, foi mais atrás. Agora sim, ele cobrou, deixou com o Ramon. Ramon gira a bola para David Ricardo. David Ricardo faz o lançamento para frente. Barcelou de calcanhar para o Pulga. Chegou na entrada da área, devolveu para o Barcelou. Grande área, sai dela lá pela esquerda. Rolou mais atrás com o Matheus Bahia. Levantou na área para o recalde. Sai da meta para fazer defesa. O goleirão Jordi já repõe a bola em jogo. Jogou para o Rodolfo. Sai Richard da meta. Joga como um líbero. Tira dali. Jogando como um zagueiro. O goleirão do Ceará saiu e jogou para a lateral. Já cobrado rapidamente. A bola vinha com o Marlon Castilho. Consertou, retomou e recuou para o Richard. 7 minutos. É um jogo que, para os padrões dos jogos do Ceará nessa Série B, o Wilton, está começando bem animado, né? É, o time do Ceará, ele tenta fazer uma pegada mais em cima, né? O recalde chega, ali junto os três atacantes. O Rai Ramos elabora pelo lado direito, o Matheus Bahia pelo lado esquerdo. E vai tentar mudar o curso da partida, se a gente fizer uma comparação com o último jogo que eles fizeram aí, de total domínio do time da casa. Agora, é o tal negócio. Até do goleiro Jordi vai sair a bola esticada para o contra-ataque. Essa em que o Richard aparece é uma prova inequívoca disso. Vamos esperar que essa iniciativa do Ceará, ela seja duradoura, né? Ela realmente dure, não seja uma coisa apenas de início de jogo. Grande André aqui conosco, aparecendo na nossa cabine, ajustando aqui os detalhes. Brigadaço, André. Bata um bolão com os produtos Limpa Fácil. Na minha casa tem, na sua tem. Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Tentativa de chegar o time do Novo Horizontino. Conseguiu uma falta ali na altura, perto do meio campo, mas ainda no campo de defesa, né? Perto do grande círculo, mas ainda no campo de defesa. Quem vai fazer a cobrança é o Renato Palm, que é o capitão da equipe, o zagueiro do Novo Horizontino. Lançamento longo, tentativa de conexão com o Paulo Vitor. Corta de cabeça a defesa com o David Ricardo. Sai linha lateral, vem Renato Soares para a cobrança. É para o Tigre, jogou mais atrás, dominou o Luizão, recolheu. Luizão vai tocar mais atrás para o goleiro. Pulga vai lá fazer pressão. Jordi dá um tapa na bola, chama para o jogo. O camisa 4 que é o Patrick. Ele cabeceia por cima no recalde. Ajeitou de cabeça ali o camisa número 14, Danilo Barcelos em Ceará. Mas recupera o Ceará com o Castilho. Castilho prendeu bola, rolou de lado para o Raí de primeira para o Recalde, prendeu bola aí do Recalde, ele contra o Marlon, Marlon chega, toma dele, mas toma com falta. Falta em cima do Recalde, é na intermediária pela esquerda, pode levar perigo para a meta da equipe do Novo Horizontino, Samuca. Isso, no lado direito do Vozão, o Recalde dominava a bola e estava indo para cima da marcação, só que o Vagninho e o Marlon fecharam a porta, fizeram a falta em cima do jogador paraguaio. Falta pro Vozão, quem tá se organizando pra fazer a cobrança é ele, camisa 99, Guilherme Castilho. Castilho na cobrança da falta, é o homem das bolas paradas do Vovô, o Mancini tá ali observando, tá atento. Mancini sabe que esse resultado é importante também para ele, para questão de trabalho, para continuidade. Vai para a cobrança o Castilho, joga a bola na grande área, aproxima-se dele também ali o jogador que é o Di Luca. Falou alguma coisa para o jogador Castilho, que olha para a área, vai fazer o levantamento, alguém cabecear, os zagueiros estão na grande área. Partiu o Castilho, levantou, vamos ver quem sobe, tem desvio pro do De Luca, sobrou, tem rebote, Recalde, bateu! Gol! Camisa número 28, na grande área, pegando uma sobra de bola, depois que o Castilho levantou, segunda trave, David Ricardo cabeceou, bateu em cima do defensor na 33, que foi o Renato, e a bola sobrou ali perto da marca do pênalti, se apresentou para o Recalde, ele pegou de primeira, de perna esquerda, mandou pro fundo da rede, Recalde, Jorge Recalde, marcando o seu terceiro gol com a camisa do Vovô, anota o gol para ele, Samuca! O meu relógio marcava 10 minutos da primeira etapa, Brenão, uma cobrança de falta, Guilherme Castilho, que não era titular no Vozão, desde março, naquele clássico rei que o Vozão bateu o Fortaleza por 1-0, agora preciso, na cobrança de falta, colocou no segundo pau, David Ricardo deu de cabeça, teve desvio de Renato Palme, e aí ele, o paraguaio, tava ligado, Jorge Recalde, disse, me dê papai, e a bola veio pra ele, e com a perna esquerda, meteu ali, um limão, colocou no furo do barbante, e mexeu no placar no estádio Jorge Ismael de Sbiase. Novo Horizontino, 0, tem um, e olha pra área, vai fazer o levantamento, alguém cabecear, os zagueiros estão na grande área, partiu Castilho, levantou, vamos ver quem sobe, tem desvio pro do De Luca, sobrou, tem rebote, Recalde, bateu, gol! Breno Rebouças. E as outras por aí fazem, eu não sei, mas aqui na Verdinha você tem replay. Aos 10 minutos de jogo, será pula na frente de Jorge Recalde. Wilton Bezerra, Vovô, sai na frente cedo, WB. Rapaz, se o Recalde não diz, me dê papai, a bola não teria vindo pra ele, viu? Esse Samuca, hein? Sempre lançando. Pois é, foi uma pancada, né? Recebeu a bola de volta ali da linha de fundo. Inteligente a participação do zagueiro David Ricardo. Não sei como é que ele foi corajosamente lá na frente, né? É a necessidade de ganhar. Fato é que o Ceará faz 1-0. Tem uma postura, eu disse há poucos instantes, de uma pegada mais em cima, né? A equipe adversária pode sair até na bola esticada com o goleiro, porque a posição do Ceará nesse começo de jogo é mais corajosa. No estádio Ismael de Bias, daqui a pouco eu giro, porque vinha o Ceará, vinha, né? Porque a bola pegou ali nesse ossinho do pé de fora aqui do Matheus Bahia e foi para a linha lateral. No estádio Jorge Ismael de Bias, e o tempo corre no ritmo da bola! É 13, rapaz, que 10, 13! 13 minutos de bola rolando, é primeiro tempo de jogo e o placar da Verdinha já está assim, ó. Novo Horizontino. Tem 0. Tem um Recalde. Às 9:30 da noite, a bola vai rolar lá no estádio Rei Pelé para a CRB e Chapecoense, também pela quarta rodada da Série B. Breno Rebouças. Amigo da Jogo, e você está curtindo a Série B aqui na Verdinha. Você acompanhando a gente de todo lugar do Brasil, do Ceará, do mundo inteiro. No YouTube, deixa eu ver a galera aqui, ó. A galera tá aqui conversando com a gente. O Francisco Teixeira, vai, Vozão. O Heron tá falando, é hoje, Vozão. Lilica, pressão do Vozão. E o Wender tá dizendo que o narrador parece o Faustão. 13 minutos e 50, quase 14. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Rejunta Mix, 100% qualidade. É da nossa terra, é da nossa gente. Queria ter só a coleção de relógios que ele tem, viu? Pois é, mas como relógios... você falou aqui, que se riscou, houve quem pensasse aqui, é o gordinho maluquinho. Vem de novo, time do Novo Horizontino no campo de defesa, tentativa de sair. E tocou errado, recuperação do Rai Ramos de fora da área, ele arriscou pro gol. Aí não, Rai. Aí, pelo amor de Deus, ele recuperou a bola intermediária. Mandou um chute, foi longe demais. É bom dar uma frieira assim, é pra variar, viu? Isso não é aí, chute que se dê. Ô, Samuca, parecia você no racha. Daquele jeito, viu, Brenão? É aquela história, o Rai Ramos é mais ou menos um especialista, mas desta vez, viu, Wilton? Parecia que ele queria acertar a placa do Wilson lá no PV. Pois é. Eu fui falar. Ficou difícil, viu? Tentativa de descer o Novo Horizontino com o Vagninho. Matheus Felipe colocou para fora. Lateral do time do Tigre. Cobrança mais atrás. Recebeu camisa 4, Patrick. Ele olha para o meio. Ninguém se apresenta. Tenta fazer um passe vertical. Vagninho escorou para o Barcelos. Levantou na boca do gol. Mergulho de cabeça ali para tirar o David Ricardo. Sobra com o Vagninho ainda. Vem fazer pressão, Patrick. Ricaldi protegeu. Entrou na grande área de defesa. Chutão para frente para tirar o perigo dali. A bola cai no grande círculo. Ajeita de cabeça ali. O jogador da número 5 recebe Giovani. Toca então para o camisa número 2, Rodrigo Soares. Tentou cruzamento da área, buscando o Rodolfo. Bate no David Ricardo. Sobra com o Matheus Bahia. Gira em cima do Paulo Vitor. A bola acaba saindo lateral para o Novo Horizontino. É paralelo à grande área pela direita. Vamos ver quem vai para a cobrança. Está mais ali para o Rodrigo Soares. Rodrigo Soares com a bola na mão. Ele pode jogar na grande área. Tem perto dele o Giovani. Tem a movimentação do Paulo Vitor. Jogou para o Giovani. Curtindo, devolução para o Rodrigo. Linha de fundo. Levantou na boca do gol. Chega Ramon Menezes jogando para escanteio. Esquinado para a equipe do Tigre, Samuca. Exatamente, o Ramon Menezes conseguiu fazer o corte, a bola saiu pela linha de fundo, escanteio para o Novo Horizontino. Quem vai para a cobrança é o camisa de número 2, Rodrigo Soares, quem está chegando por ali com a canhota também é ele, Danilo Barcelos. Esquinado para o time do Novo Horizontino, tem o Barcelos e o Rodrigo na cobrança, está mais para o Rodrigo. Vamos ver quem vai fazer o levantamento. Parte para a cobrança é o Rodrigo Soares mesmo com a perna direita. Vai jogar da grande área, subiu, cabeçada do Palme. Fez a defesa o Richard. Renato Palme cabeceou e na sequência o Richard esbarrou com alguém ali, caiu, mas pegou firme em Samuca. Exatamente, tentativa de chegada agora do Tigre do Vale, cobrança de escanteio de Rodrigo Soares. Teve desvio do Renato Palme, que é capitão do Novo Horizontino. E aí o Richard fez a defesa sem sustos, acabou esbarrando no atacante do Novo Horizontino. Bola ao chão porque foi falta em cima do goleiro do Vozão. Segue o Ceará vencendo 1-0. Abraçando a Gilda Vieira, nossa cadeira cativa, sempre ligada com a gente. Obrigadão pela audiência, Gilda. A Lena pergunta, qual o nome do narrador? Breno Rebouças, muito prazer. Obrigado pela audiência, por estar aqui na Verdinha curtindo o futebol com a gente. Olha o Rai Ramos, dominou, ajeitou para o Recalde, de peito, escorou para o Rai Ramos. Vem descendo pela direita, ele olha para a grande área, ninguém está lá dentro. Só agora que está chegando alguém lá do outro lado, que é o Barceló. Rai Ramos girou, tentou soltar a bola mais atrás. Castilho tentou um primeiro toque com o Deluca, deu certo, o Castilho protegeu, três cercando ele, inverte jogada na esquerda para o Matheus Bahia, bola muito forte, direto para fora, é só lateral para a equipe do Novo Horizontino. Toctolec especial Dia das Mães, concorra a um carrão e duas motos, compre já. E vinho Cossete Atarapacá, peça pelo 8532613030, uma exclusividade da opção distribuidora. Agradecendo a sua imensa audiência no YouTube, o pessoal vai chegando cada vez mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora para você ter acesso a todo o nosso conteúdo de esportes. Vai lá, se inscreve aí, deixa o like, comenta, compartilha, vem junto com a gente. Tá dando carona pra gente no carro, tá com o rádio ligado. Que legal ter você aqui na Verdinha, nessa noite de Série B. Olha o Novo Horizontino, campo de defesa com o Luizão, toca a bola com o jogador Marlon. Recebeu, girou em cima do Deluca, conseguiu dar um tapa na bola pro Paulo Vitor, lançou na entrada da área, vai cair indo aqui pela esquerda com o Barcelos, de primeira rolou pro Vagninho, do lado da grande área pela esquerda, chega a marcação do Matheus em cima dele, devolveu pro Barcelos, levantou pra entrada da área, de cabeça tira David Ricardo, sobrou do lado de fora com o Rodrigo Soares, ameaçou bater, não bateu, limpou, bateu de fora da área, cai pra pegar o Richard, foi sem força e sem direção assim mais calibrada nessa boca, foi no meio do gol. Muito distante, né? O Novo Horizontino tentava mais uma vez agora com ala direito, o Rodrigo Soares tentou o chute, a bola saiu mascado ali e aí para fácil defesa do Richard, consegue segurar a bola, 1-0, Vozão segue à frente do placar. Ceará vencendo por 1-0, o gol foi marcado pelo Recalde aos 10 minutos de jogo. Tintas é lá, os menores preços em tintas, só na Lafayette Tintas. E água ouro azul, é uma mina de saúde, bola nos braços do Jordi, vai repor a bola em jogo. Olha o Tigre ali atrás do gol. Rapaz, esse Tigre tá meio estranho, viu? Fizeram só a cabeça do Tigre ali. Tigre cansado, né? É esquisito. Bola pro Vagninho. Raspou de cabeça. David, o Ramon Menezes cortou parcialmente. Bola vai voltar ali com o jogador que era o tentativa de sair do Matheus Felipe. Falta em cima dele, não. Só lateral tem dois jogadores caídos. Tem o Vagninho ali no meio do campo. Mais atrás estava caído o Ramon. E o árbitro vai ver o que houve com o Vagninho. 19 minutos e 20. Só ver de novo que a disputa do Vagninho com o Matheus. O árbitro entendeu que houve um empurrão nas costas do Vagninho nessa mão. O Vagninho está sentindo também, Breno, aqui o tornozelo. Porque na hora da queda, o Matheus Felipe acaba encostando e pisando no tornozelo direito do atacante da equipe de Novo Horizonte. Mas já se levantou, tudo certo com ele, para reiniciar a partida. O tornozelo que é conhecido popularmente como... Os mocotores, né? Os mocotores, exatamente. No estádio Ismael de Biasi, o tempo corre no ritmo da bola. 20 minutos de bola rolando. É primeiro tempo de jogo. O placar da Verdinha marca Novo Horizontino 0. Um recalde. Também às 9h30 da noite, a bola vai rolar lá no estádio em Goiânia. Goiás enfrenta o Ituano às 9h30 da noite pela Série B. Verdinha. Breno Rebouças. Venha com o gigante, a bola com o Marlon na entrada da área, rolou, vem chute travado do Giovani, mas ele conseguiu passar a bola na grande área para o Paulo Vitor, pediu um toque de mão do Matheus Bahia, o árbitro estava de frente, disse que não houve nada, a bola fica do lado de fora da grande área com o Rodrigo, solta para o Luizão, do Luizão para o Marlon, tenta jogar de novo na grande área, prefere uma inversão na esquerda, é para o Barcelos, dominou, encarou a marcação do Raí, colocou ali no bico da grande área para o Luizão, jogou na área para o Vaguinho. Pro Rodolfo, corta de cabeça o David Ricardo, cai nos pés do Pulga, vambora Pulga, acelerou, deixou um pra trás, deixou dois, foi puxado, é falta em cima dele. Acho que cabia um cartãozinho no Giovani, que ele matou o ataque aí, né, Samuca? Era contra-ataque do Vozão, Eric Pulga, que tá voltando à equipe do Ceará depois de 3 partidas, estava puxando ele, só que o atacante, aliás, o defensor do Novo Horizontino fez a falta, fez a carga, mas o árbitro ficou apenas na conversa. Enquanto isso, a gente vai tendo aqui o replay, rapaz... É, a bola bateu pegou no peito. Pegou no braço direito do Matheus, mas eu tenho minhas dúvidas se pegou primeiro no peito. Porque se pega no peito primeiro, aí não caracteriza pênalti, né, Wilton? É por isso que tem peito primeiro. É peito primeiro, quer dizer. Futebol. Mas pegou no peito, hein? Pois é. Vamos ver se o VAR não chama, né? Porque... Parece. Não chamou não, já teve a bola parada. Já teve a bola parada, exato. É porque o VAR, então, não chamou. Pegou no braço, mas aparentemente pegou antes também no tronco do jogador, né? Para ser mais preciso. Batam bolão com os produtos Limpa Fácil. Na minha casa tem, na sua tem. Limpa Fácil em todo lugar. Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. 22 minutos, é hora de opinião no microfone da Verdinha. E quem comenta pra gente é o Wilton Bezerra. Mas o Ceará defensivamente tá bem montado. O David Ricardo, ele sai na caça. Tem o Ramon, tem o Matheus. Quando o time não tem a bola, os alas voltam. E o time do Novo Horizontino não tá encontrando moleza. Não tá impondo um futebol de lançamentos longos e alta velocidade. Não, até agora... O Ceará tem se comportado melhor, fez o seu gol, está mais com a bola na elaboração de jogadas para o ataque. Eu acho que são 22 minutos, mas de uma mudança positiva para o time do Ceará, para quem não esperava muita coisa. É bom que se diga isso. A expectativa era de preocupação, né? Havia sempre aquela descrença. Será que vai dar uma nova formação? Pelo menos até agora eu acho que o time tem se comportado de maneira muito boa, muito positiva. Agora houve falta aí, eu acho que foi do Marcelinho. Não foi o Marcelo? Foi sim. Foi dele, é ele. É ele sim. O negócio é sério. Foi ele que cometeu a falta. E a falta para o time do Ceará, abraçando o pessoal do YouTube. Clairton, Luciano Santos, Luzimar Nunes, Raimundo Nonato. Raimundo Nonato, né? Quem? Opa. Raimundo Nonato. Pessoal ligado com a gente no YouTube, obrigado pela preferência. Falta para o Ceará, castigo da bola, Samuca. Exatamente, mais uma vez ele, um pouco mais distante da outro lance que resultou no gol do Vozão, Guilherme Castilho, com a perna direita na bola. Autorizado, foi para a bola, jogou, jogada ensaiada, mais atrás para o Matheus Bahia, tentou bater, houve desvio, tentou bater de fora da área, houve desvio, a zaga cortou, vai sobrar no campo de defesa com o Diluca, jogou para fora porque o Vagninho vinha ali, parecia um foguete. O Giluca não quis brincadeira, jogou para a linha lateral. Lateral para o time do Novo Horizontino, já cobrado. Marlon recebeu, trabalhou com Danilo Barcelos. Barcelos que não deixou saudade por aqui, colocou mais atrás. Faz pressão ali em cima do jogador da número 4, que é o Patrick. Será tenta ir para o campo de ataque, deu um chutão para frente. Renato Palme de cabeça, ajeitou para o goleiro Jordi. Sai da meta, segura firme, não dá troco para ninguém. Vai repor a bola em jogo. Ele salta então com o Luizão, já chegou o Puga colado nele. Bola com o jogador da número 2, que é o Rodrigo. Fintou o Matheus Bahia, mas tentou o toque, tocou errado. De Luca recuperou, bola para o Puga. Na ponta esquerda, Puga invadiu a área, passou por um, por dois, caiu. Pediu falta, a arbitragem mandou seguir. Mas é incrível, né, Wilton? A facilidade que ele tem pro drible. E é o drible curto. Ele pegou com um toque, já deixou um para trás. É, e ele vai para a área, porque ele sabe que a área protege o atacante. Olha o time, olha. Lá vem de novo o cruzamento para a grande área, tentativa ali do jogador Vagninho. Ele bateu em cima do jogador David Ricardo, ganhou escanteio esquinado para a equipe do Tigre. É lá pela direita, Samuel. Mais uma vez, o Novo Horizontino chegando. Vagninho tentou o cruzamento, teve desvio no David Ricardo. E agora, dessa vez, Danilo Barcelos e também Rodrigo Soares vão fazer ali a conversa para ver quem faz a cobrança. Tem um jogador do Novo Horizontino bem pertinho ali do goleiro da pequena área, que é o Giovanni, e o Richard chamou a atenção. Rodrigo Soares fez a cobrança do escanteio, subiu todo mundo, tirou o Matheus Felipe, cai do lado de fora com o Paulo Vitor, ameaçou de bater, minha Nossa Senhora do Céu. E também bom de uma frieira, viu? Ave Maria, o cara tentou bater colocado. Triste, longe do gol, Samuca. Paulo Vitor, camisa 75 do Tigre do Vale, dominou de fora da área, tentou o chute, mas o pé dele é de foice, né? Ele tenta colocar no gol, mas a bola foi lá pro outro lado. É apenas tiro de meta, Richard na cobrança. É de foice, pelo amor de Deus. Rapaz, as coisas do Ceará acontecem sempre do maior sacrifício do mundo. A gente revendo o gol marcado pelo jogador recado, a bola bate bem 60 pelo caminho, né? Pra poder entrar, se apresentar pra ele. Exatamente. David Ricardo tocou errado, Marlon cortou mal, o Barcelona tentou consertar, o Vaguinho disputou com o Deluca, colocou mais para trás. Vodka Slovan, mistura que eu gosto. Rejunta Mix, 100% qualidade, é da nossa terra, é da nossa gente. Vem de novo o time da casa, atacando com o jogador Patrick, o zagueiro vai para o campo de ataque, rolou com o Barcelos em cima da linha lateral pela esquerda, chamou mais atrás o Giovani, começa pelo meio de novo, ali com o Luizão na frente do círculo central, devolução para o Giovani, mais atrás com o Renato Palme, Renato dá um passe vertical, buscando ali o Vagninho, trabalhou com o Marlon, para o Barcelos na esquerda, tentou rolar na entrada da área, cortou a defesa do Ceará, volta com o recalde, protege, chega na marcação o Patrick, ele toca bola de lado com o jogador Rai Ramos, chuta em cima do Barcelos, recupera o Novo Horizontino, o jogador Marlon colocou atrás pro Patrick, do Patrick pro Giovani, do Giovani pro Paulo Vitor vai bater de fora da área, de novo mandou longe demais, como diria Jotinha, todas assim, Samuca. Paulo Vitor mais uma vez agora no lado direito, né, tentava sair da marcação com a perna direita, tentou o chute, aí está naqueles dias, colocou pra fora, muito distante da meta defendida pelo Richard, é apenas chute de meta para o goleirão do Vozão. Naqueles dias? Eu ia chamar atenção pra mesma coisa, Wilton. Samuca, esse Samuca, eu gosto dele, porque ele é um cara de uma linguagem rebuscada, viu? Deixa eu ver aqui, olha quem tá ligado com a gente lá em Maranguape, o José Maria, o homem que é mototáxi, grande abraço pra você. Deixa eu ver quem mais aqui. Luciano Santos, também tá ligado conosco. Galera, tá chegando, audiência muito legal no YouTube, muito obrigado pela preferência, galera, muito obrigado pela sua audiência, você que nos curte na internet, no radinho, pelo canal de áudio da Sky 790, é legal demais ter você aqui. Tentativa de descida do Paulo Vitor pela direita, veio, tomou à frente o Ramon, mas a bola acabou saindo, lateral pro time da casa, vem pra cobrança o Danilo Barcelos. Não, já cobrou rapidamente. Bola com o Marlon. Marlon para Giovani. Vai girando a bola lá para a direita. Chega ali com o Luizão. Por dentro tentou colocar o toque para o Rodolfo do Giovani. Vagninho tentou cruzamento para a área. Bateu no David Ricardo. Linha de fundo aí do Vagninho. A bandeira já está no alto. Já não valia mais nada, Samuca. Mais uma vez, o Rafael Trombeta, né, que é o assistente número 2, viu ali o impedimento do Vagninho. Conseguiu levantar a bandeira e estava realmente impedido. É apenas irregularidade ali para o Ceará colocar a bola em jogo novamente e vai vencendo o Vozão 1-0. A bandeira subiu ao toque do Trombeta. Vamos para a cobrança do impedimento para a equipe do Ceará. Do Richard. De criatividade. O Ramon sentiu alguma coisa ali, viu, capitão? Sentou, já tirou a faixa, acho que ele vai sair, viu, seu louco? O Ramon Menezes, viu? ele tem um problema, né, crônico praticamente aqui no Ceará, de problema muscular. No Clássico Rei, naquele jogo de volta do Campeonato Cearense, ele saiu no primeiro tempo por conta de uma lesão. Agora, mais uma vez, ele sente um desconforto, já tirou a faixa de capitão e bem provável que o camisa 40 seja substituído agora na altura dos 29 minutos desse primeiro tempo. O que é uma pena, porque eu acho ele um bom zagueiro, acho que ele faz uma excelente dupla com o Matheus, muito embora hoje seja uma linha de três. Mas eu pergunto, se o Ramon for sair, ele já tirou a faixa de capitão, quais são as opções aí do Mancini? Tem o Jonathan e tem também o outro jogador que pode fazer ali a zaga do Ceará, que é o Jean Irmer, né? Ele é um volante de primeira linha e também tem o Richardson, mas quem vai entrar mesmo, camisa 55, Jonathan, atleta da base do Vozão. Camisa 55. Vai apostar num jogador da base, o Wilton. É verdade. O Jonathan é muito seguro, viu? Merece a oportunidade. É um jogo desse que a gente começa a observar as qualidades ou não do jogador. Agora, mantém-se a mesma formação, né? A mesma ideia de três zagueiros, mais um volante parceiro, no caso do De Luca, e daí para frente o time tem procurado fustigar. É evidente que a coisa está mais encardida, né? Porque o Novo Horizontino se defende agora com mais rigor. Mas eu diria que até aqui um balanço ainda dá uma vantagem para o time do Ceará no jogo. No estádio Jorge Ismael de Biasi, o tempo corre no ritmo da bola. 30 minutos, meia hora de jogo e o placar da Verdinha marca. Verdinha! Novo Horizontino. Novo Horizontino tem zero. O Vovô já tem um. A partida que inaugurou a quarta rodada da Série B foi no dia 8 de maio, né, na quarta-feira, quando o América Mineiro, jogando no Estádio Independente, bateu o Vila Nova por 3-1. Vila Nova, que está muito ruim na Série B. Por outro lado, o Coelho está na parte de cima da tabela. Breno Rebouças. Mudou a equipe do Vovô, Samuca. Primeira alteração por necessidade. O zagueiro Ramon Menezes sentiu desconforto muscular, mais uma vez caiu no gramado de jogo, saiu ele com a camisa 40 para a entrada do 55, Jonathan, na zaga do Vozão. E o nosso produtor da internet, o grande Hugo Eduardo, falou que a faixa foi para o Matheus Felipe. Agora é o novo capitão da equipe do Ceará, já que o Ramon era o capitão até aqui. 31 minutos de bola rolando, 1-0 Ceará. Toleque especial, Dia das Mães. Concorra a um carrão e duas motos. Compre já! Vinho Cossetia Tarapacá, peça pelo 85-3261-3030. É uma exclusividade da Opção Distribuidora. Bola com o time do Novo Horizontino no campo de defesa. Giovani quase que toca errado, mas conseguiu encontrar ali o Luizão. Sai distribuindo bola na frente para o Rodolfo. A devolução para o Luizão. Toca a bola então com o Rodrigo na direita. Rodrigo faz um lançamento longo, botou para correr o Paulo Vitor. Paulo Vitor contra o David Ricardo. Cruzou na área e chega Jonathan. Novo Horizontino. Escanteio para o Tigre mais uma vez. Outra vez para a direita. Exatamente. Rodrigo Soares tentava mais uma vez para ali, só que acabou sentindo também ali um desconforto. O David Ricardo tá pegando ali nos Países Baixos, mas tá tudo certo com ele, já se levantou. Aonde, homem? Países Baixos. Ah, sim. E aí na cobrança de escanteio, Rodrigo Soares mais uma vez com Danilo Barcelos. Tá pegando na Holanda, né? Os Países Baixos. Isso. Vai pra cobrança de escanteio, Barcelos agora. Vai com a perna esquerda lá pela direita, levantou pro Vaguinho, cabeçada pro meio. A bola vai sobrar do lado de fora da grande área. Ele já sobrou ali com o Paulo Vitor. Vaguinho passou da opção, Paulo Vitor tocou de lado, deixou com o Luizão. Faz pressão em cima dele ali a marcação do Ceará. O Luizão tá se aperreando, colocou a bola para trás, deixou com o Marlon. Pulga chegou para tomar do Marlon, mas o Marlon conseguiu passar dele, conseguiu passar o Recalde. Mas não passou do Castilho. Bola volta com o Eric Pulga. Pulga faz um lançamento errado pro Barcelu. E a bola fica fácil com o Rodrigo Soares. Rodrigo organiza para Marlon. Daí para Rodrigo Soares mais uma vez. Tem na frente, se quiser, o Giovani. Ele prefere tocar com o Marlon. A devolução para o Rodrigo Soares. Pela direita, encontrou o Rodolfo por dentro. Rodolfo vem chegando no bico da grande área. Bateu de fora da área. Rasteiro! Bola foi para fora. Novo Horizontino. Diagonal do bico direito. Foi direto para fora. Tiro de meta para a equipe do Vovô, Sambuca. Chegada da equipe de Novo Horizonte pelo lado direito. Rodolfo, camisa 7, abriu o caminho para ele. Chutou ali, cruzado. A bola passou pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para o goleiro Richard fazer a cobrança. Enquanto isso, primeira alteração do técnico Eduardo Batista na sua equipe. Está saindo com a 4, o Patrick, para a entrada do 77, Fabrício Daniel. Ele tira o zagueiro para colocar um atacante, Brenão. vai mudar logo aí o Eduardo Batista a cara do time. O Wilton não está satisfeito com o placar, mais de 30 minutos, vai tirar um zagueiro, sacou um defensor, botou um atacante. Pois é, eu também estava observando aqui essa mesma constituição, o excesso de zagueiros do time da casa. Ele tem tornado as avançadas do Ceará um pouco mais difíceis. Mas o que ocorre é que o time do... O jogo não tem uma boa movimentação. O jogo não oferece, digamos assim, lances seguidos de emoção. O Ceará até está melhor, pega mais em cima, é melhor para ele. O time do Novo Horizonte não tem o grau de ofensividade que imaginava. Por isso que ele está colocando mais um atacante. Porque o jogo, fora o gol e essa paulada do Rodolfo, não teve mais nada. Bom, pelo menos para nós, esse placar favorável. Danilo Barcelos, toca a bola no meio do campo ali para o Renato Palme. Ele solta na frente com o jogador que acabou de entrar, o Fabrício Daniel. Deixa ali com o Giovani. Giovani na direita para o Soares. Rodrigo Soares passou no meio de dois, ganhou aos trancos e barrancos, caiu, é falta. Falta em cima dele, perto do bico direito da grande área. Leva perigo, Samuel. Rodrigo Soares tinha passado a marcação aqui do Eric Pulga, só que o Matheus Bahia puxou o calção do atacante, aliás, do ala direito do time do Novo Horizontino. Falta para a equipe do Tigre. Quem está ali na cobrança é ele mesmo, viu, Brunão? Aliás, é o Rodrigo Soares, ele mesmo, é o homem da bola parada da equipe do Novo Horizontino para a cobrança. Vem bola para a área do Ceará. Olha quem está na barreira, o Pulga. Bem altão aí pra fazer barreira. Tá só o Pulga na barreira. Um homem só ali pra tentar desviar essa bola. Tem o Rodrigo Soares, o outro jogador ali. Me parece que é o Barcelos. Mas tá mais pro Rodrigo Soares. Se for o Barcelos, é com a perna canhota. Se for o Soares, com a perna direita. O lance é na intermediária pra direita, perto da linha lateral. Vai para a cobrança, deixou para o Marcelo, jogou ensaiado com o Rodrigo Soares, linha de fundo, tentou um cruzamento, bola subiu, desceu, Richard pegou, houve um desvio do Luizão, mas ele acabou atrapalhando o Richard, falta do Luizão em cima do Richard, e a arbitragem está parando e está marcando. Diga, Wilton. É, o time do Novo Horizonte também não tem riqueza na trama, na elaboração da jogada, não. Ele é uma equipe, o Novo Horizonte, que insiste muito na jogada pelo alto, bola parada, escanteio, a bola esticada, e ela chega na área queimando etapas. Não é um time assim que troque passes, que envolva, não é. Agora, o Ceará tem que evitar, evidentemente, essa aproximação paulatina que o time acaba tendo para o seu campo de defesa. Coisa que nos minutos iniciais o Ceará estava evitando, tinha um controle, modelava esse aspecto. Tinta é lá, os menores preços em tintas, só na Lafayette Tintas. E água ouro azul, é uma mina de saúde. Tentativa de chegar ao Ceará, a bola sai pela linha de fundo, escanteio pro vovô. Isso, Matheus Bahia tentava chegar pelo lado esquerdo, teve desvio da marcação do Renato Palme, que é o capitão do Novo Horizontino, escanteio pro vozão. Enquanto isso, pintou o primeiro amarelo do jogo, viu, Breno? E é para um cara que já saiu, Ramon Menezes, por conta do Miguelito, que ele caiu ali no gramado para sair do campo. Amarelou pro camisa 40 do Vozão, que já saiu do jogo. Yellow card, né? Cartão amarelo para Ramon Menezes, camisa 40, que já deixou a partida mais cedo, sentindo dores aí, sabe-se lá onde. Escanteio para o time do Ceará, Castilho na cobrança, é pela esquerda. Vamos, Castilho, capricha na bola, na área tá o Jonathan, na área tá o Matheus Felipe. Levantamento feito, vamos ver quem sobe. Subiu o goleirão para tirar de suco. A bola vai sobrar com o Ceará, Castilho mais uma vez. Pediu na frente, recebeu o Matheus Bahia. Cruzamento feito, tirou a defesa parcialmente. Vai sobrar com o jogador Eric Pulga. Pulga tentou, o Barcelona, na verdade, era pro Rai Ramos. Rai Ramos invadiu a área, linha de fundo, acabou o campo para ele. O Barcelona protegeu bem, devolveu, mas o Raí acelerou demais e o campo era curto, Samuca. Pô, o Barcelona dominou, fez o círculo, puxou e tocou pro Raí Ramos. Só que a bola acabou indo forte demais, acabou saindo pela linha de fundo, não deu pro lateral do Vozão. É apenas chute de meta que o Jordi já cobrou, segue o Vozão vencendo 1-0. Abraçando a galera do YouTube, Assis Santos ligado conosco, Maria de Jesus também ligada com a gente, Alexandre Andrade falando, bora Vozão, temos que nos impor. Francisco Pinheiro também conosco, é a galera ligada curtindo o som da Verdinha, também no YouTube, no nosso canal, arroba Jogada SVM. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Também você que nos acompanha no Velho Bom Radinho FM 92.5, é legal ter você aqui com a gente. Batão Bolão com os produtos Limpa Fácil. Na minha casa tem, e na sua tem? Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. O Eric Buga brigou por uma bola ali com o jogador Barcelos e ganhou lateral perto da grande área, né, Samuca? O Barcelos deu um presente ali pro Eric Buga, escanteio para a equipe do Ceará, pelo lado do ataque direito do Ceará. Guilherme Castilho, com a perna direita, é ele quem vai fazer a cobrança. Guilherme Castilho na cobrança. Foi um escanteio, na verdade, né? Vai para a cobrança o Guilherme Castilho. Vem bola para a área da equipe do Novo Horizontino. Castilho levantou, segunda trave. Bateu Felipe de cabeça. Bate em cima de um zagueiro e vai para fora. Menino, mas ele cabeçou com uma força tão grande. E se fosse pro gol, rapaz, a rede estufar era bonito, viu, Samuco? Que testada, viu, Brenão? Na cobrança de escanteio do Guilherme Castilho, lá no segundo pau, o Matheus Felipe subiu sozinho. Testou a bola, só que teve desvio, só que foi no jogador do Ceará mesmo. Do Ceará, exatamente. E aí é apenas tiro de meta pro goleiro do Novo Horizontino. Ave Maria, era um chute, viu, a cabeçada do homem. Vem chegando o Novo Horizontino lá com o jogador Fabrício Daniel pela direita, tentou invadir a área, tentou bater cruzado, vem passando na pequena área, a bola foi pra fora. Houve um desvio no meio do caminho. Escanteio para a equipe do Novo Horizontino de novo pela direita. Chegada do time paulista pelo lado direito. Fabrício Daniel fez o escanteio, fez a cobrança pelo lado por baixo. Teve desvio da marcação do Matheus Bahia. Escanteio, Rodrigo Soares e Danilo Barcelos mais uma vez ali conversando. Mais um esquinado, outra vez os dois laterais na cobrança. Já saiu o Ranieri, é o Barcelos que vai fazer o levantamento. Autorizado, jogou na pequena área. Richard tira de soco. Paulo Vitor cabeceou para o meio da grande área de novo. Tirou o Jonathan, vai sobrar lá atrás, perto do meio campo com o Marlon. Lançamento longo para a área, para o jogador do Barcelos. Ai. Se atrapalhou sozinho, Samuca. A bola deu longa do novo dele mesmo. Tocaram a bola ali pro Danilo Barcelos, só que ele se embananou todo com a bola, saiu com bola e tudo. É apenas tiro de meta, Richard na cobrança, Vozão na frente. No estádio Jorge Ismael de Biasi, o tempo corre. Aonde, Samuca? No ritmo da bola! Como é? 40 minutos é o primeiro tempo de jogo e o placar da Verdinha marca. Novo Horizontino. Não tem nada. Tem um recalde. Mais cedo pela Bundesliga, o Stuttgart venceu por 1-0 do Augsburg. Breno Rebouças. Amigo da jogo, essa é a Série C do Brasileiro ao vivo pra você na sexta-feira à noite. A sua sexta-feira é com futebol. E olha o Paulo Vitor descendo em velocidade pelo Novo Horizontino pela esquerda. Rolou na entrada da área pro Fabrício Daniel. Tentou devolver pro Paulo Vitor. Cortou a defesa do Ceará. Vodka Slovan, mistura que eu gosto. Rejunta Mix, 100% qualidade, é da nossa terra, é da nossa gente. Pulga tentou descer pela esquerda, chega Barcelos, derrubou e o Pulga está se contorcendo em dores, Samuca. É na canela esquerda agora, o Eric Pulga está pegando aqui no tornozelo, perto ali da canela. Enquanto isso, a marcação era do Danilo Barcelos, que está batendo boca com o árbitro da partida, que é o Lucas Paulo Toresi, que apenas encara o jogador lateral esquerdo do Novo Horizontino. E pintou amarelo, viu, Breno? Provavelmente, realmente, camisa 14, Danilo Barcelos, por conta da falta em cima de Eric Pulga, aqui aos 42 minutos do primeiro tempo. Amarelo, então, para o Danilo Barcelos, camisa número 14, é o primeiro para a equipe do Novo Horizontino. Samuel informando para a gente. Abraçando o pessoal aqui no YouTube, ó, o pessoal ligado com a gente. Ô, rapaz, eu perdi a mensagem, estava aqui uma galera. Ah, tá aqui. Vinícius, Gabriel... Valdo, todo mundo ligado, curtindo o som da Verdinha. O Zacarias está falando que vai ser 3-0 hoje para o Ceará. Deixa eu ver quem mais aqui. Irene também ligada com a gente. Francisco César, ele fala que é vovô, mas é de doer o coração ver um time tão ruim. Tá tão ruim assim hoje, WB? Não, não tá tão desgramado não. O que é isso? Eu acho que até aqui ele até tem um comportamento mais equilibrado do que o adversário, fez seu gol. Há poucos instantes, quase que o Matheus Felipe acerta uma cabeçada aí para dentro. É evidente que o Pulga não jogou ainda, caiu aqui pela direita tentando se apresentar mais dentro da partida e agora recebeu uma entrada que não foi de brincadeira do Barcelo, do Barcelo. Só que ele foi na bola, agora foi uma vassourada tão grande que pegando pelo caminho, se ele não tiver um bom plano de saúde, tá morto, hein? Maria. Falta para o time do Ceará. É pela esquerda. Vai Castilho para a bola fazer o levantamento. Autorizado. Vai o Guilherme Castilho. Jogou lá dentro. Tem desvio do Pulga. Na grande área a bola sobrou com o Jonathan. Tentou o giro. Não conseguiu. Perdeu. Foi desarmado. A bola com o Ranieri. Ou com o Rodrigo, melhor dizendo. Rodrigo botou na frente para o Paulo Vitor. É contra-golpe. Paulo Vitor sozinho contra dois do Ceará. Ele vai tentar invadir a área. Não consegue. Traz para a direita. Faz um cruzamento. Chega tirando o David Ricardo. E a bola vai ficar do lado de fora. Com o jogador da número 25. Tentativa de chegar ali do jogador que era o Luizão, toque errado, bola volta com o vovô Eric Pulga, caiu, levantou, ficou com a bola, perdeu para o Marlon, ainda o Marlon, Pulga chega, tenta recuperar, Marlon leva para a direita, deixa com o Paulo Vitor, disputa com o Di Luca, cai no chão, falta em cima do jogador do Novo Horizontino, já cobrada rapidamente, Rodrigo Soares lá pela direita, encontrou o Vagninho, toca a bola rapidamente com o Giovani, na grande área para o Rodrigo Soares, saiu dela para bater, foi travado pelo Castilho, chega recalde para tirar a sobra dali, manda lá para frente, tirando o perigo, vai ficando campo de defesa com o Barcelos, Barcelos recebeu, já olhou para a grande área de novo, faz uma inversão de jogada, chamando o Fabrício Daniel lá pela direita, e o Matheus Bahia falhou, Fabrício Daniel invadiu a área, caiu, pediu o pênalti, o árbitro mandou ele levantar, Fabrício Daniel prendeu a bola ainda, chega 0-0 para tirar, De Luca tira o perigo dali, e o Matheus Bahia complementa dando um chutão para frente. Fiquei apreensivo, achei que ele ia marcar a penalidade ali, viu, Samuca? Dentro da grande área do Vozão, Fabrício Daniel dominou, passou da marcação, ficou ali na disputa com Guilherme Castilho e com Matheus Bahia. Caiu o atacante do Novo Horizontino, mas o árbitro da partida não marcou nada, seguiu o jogo e o Vozão segue vencendo 1-0. Totolec especial Dia das Mães, concorra a um carrão e duas motos, compre já o seu. Vinho Cossete Tarapacá. Peça pelo 85-3261-3030. Uma exclusividade da Opção Distribuidora. Já já tem o intervalo com os placares da sexta-feira à noite. Daqui a pouco tem o Wilton Bezerra analisando esse primeiro tempo de uma vitória parcial do Ceará por 1-0. Muita coisa para você no intervalo. Vou passar para a nossa arquibancada virtual, agradecendo demais sua audiência em casa, no carro, no bar, onde você estiver. Tá curtindo a verdinha? Tá legal demais. Samuco, o acréscimo. Mais 4 minutos de acréscimos, Breno. Até 49 tem jogo, então nesse primeiro tempo, tinta é lá. Os menores preços em tintas, só na Lafayette Tintas. E água ouro azul, é uma mina de saúde. Vai dar um chutão pra frente o goleiro Richard do Ceará para repor a bola em jogo. Teve mais um amarelo aí, Samuel. Amarelou, o terceiro cartão amarelo da partida, segundo pro Novo Horizontino. É pro Fabrício Daniel por reclamação. Entrou agora, já tomou o amarelo. Fabrício Daniel é o terceiro do jogo, amarelo, segundo pra equipe do Novo Horizontino, 46. Já estamos por conta dos acréscimos. Desce o Ranieri lá para a direita, em velocidade. Ele passa dentro de vídeo gramado. Ele toca mais atrás. Deixa ali com o Giovani. Inverte jogada. Na esquerda. Botou o Vagninho para correr. Vagninho chegou em cima do Rai Ramos. Rai Ramos tomou dele. Rai Ramos protegeu. Mandou para fora. Jogou para a linha lateral. Lateral para a equipe do time da casa. É o Tigre tentando chegar. Buscando um empate nessa reta final de primeiro tempo. Bola com, deixou a cobrança para o Wagner, para o Barcelos. Danilo Barcelos tomou distância, vai jogar na grande área. Danilo Barcelos vai jogar lateral direito, lateral direto na grande área. Jogou, Vagninho disputou de cabeça, bola subiu, desceu. PV esperando lá dentro, corta o Guilherme Castilho. Manda para dentro da área de novo o Renato Palme. Disputou o Fabrício Daniel, a bola fica na entrada da área. Tira recalde, volta com o Luizão. Luizão para Fabrício Daniel pela direita. Tentou rasteiro na grande área. É para o jogador Rodolfo, girou, bateu cruzado. A bola passa em frente, o gol Novo Horizontino. O Rodolfo recebeu um passe rasteiro bonito do Fabrício Daniel, virou e bateu cruzado. A bola passou em frente ao gol, o Richard já estava vendido, foi para fora, Samuca. Jogada toda pela direita, Fabrício Daniel conseguiu encontrar o Rodolfo dentro da grande área do Ceará, ele virou e com a perna direita ele fez o chute. A bola passou cruzado na frente da meta do Richard, assustou, mas saiu pela linha de fundo, segue o Vozão vencendo 1-0. Diga, Wilton. Foi Marlon não, rapaz? Não, o Marlon estava só observando. O chute foi do camisa 7, foi? Rodolfo. Foi. Ele se parece, parece são irmãos. Parece ser um pouco. Mas foi do camisa 7. Bata um bolão com os produtos Limpa Fácil. Na minha casa tem, na sua tem. Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga @Pitu e torça junto no Instagram. Minuto final do primeiro tempo. O Ceará vai vencendo por 1-0. Gol marcado aos 10 minutos pelo Recalde. Bola no campo de defesa. Tem duas bolas em campo. Já ajeitaram. Bola no campo de defesa com o Barcelos. Tenta sair para o jogo. Tem 50 segundos ainda de jogo no primeiro tempo. Bola com o Renato Palme de lado. Renato Palme tentou para o Fabrício Daniel. Ele tenta com disputa com o Castilho. Enfiou para o Rodrigo pela direita. Chegou em profundidade. Cruzou. Cabeçada do Paulo Vitor. Richard pegou. Sobrou. Richard de novo. Novo Horizontino. Defesaça do goleiro do Ceará na cabeçada do Paulo Vitor. Ele pegou, mas largou. O Vagninho chegava, Richard chegou primeiro e catou de novo, Samuel. Bozão dando bobeira, Breno. Agora na chegada do Novo Horizontino pela direita. Cruzamento, Paulo Vitor cabeceou sozinho dentro da pequena área do Vozão. Richard estava ligado, fez a defesa e vai segurando o placar de 1-0 para a equipe do Ceará. Richard é um dos grandes nomes desse elenco do Ceará quando apita o árbitro. Final do primeiro tempo. Novo Horizontino. 0 para o Novo Horizontino. 1 para o Ceará. Jorge Recalde está no alquê, Glaubinho. Breno Rebouças. Vamos começando os craques do intervalo com informação, com os destaques do primeiro tempo. É o Samuel Conrado quem tem eles pra gente. Diga, Samuca. Fim do primeiro tempo aqui no estádio Jorge Ismael de Biasi, num estádio que é em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. E o Vozão vencendo o Novo Horizontino por 1-0. O Ceará que abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Depois de uma cobrança de falta feita por Guilherme Castilho, no segundo pau, David Ricardo fez o desvio. O Renato Palme tirou ali da marcação do Novo Horizontino, mas a bola sobrou, quicou na frente dele, Jorge Recalde, que no jogo passado deu assistência. Desta vez foi ele mesmo quem colocou no fundo do barbante, abrindo o marcador para o Vozão, 1-0, vencendo o Ceará no primeiro tempo. Recalde chega ao seu terceiro gol com o time do Ceará, primeiro gol dele nesta Série B. É o sexto do Vozão na competição. O Ceará que agora vai para o segundo tempo pensando em conquistar os seus primeiros 3 pontos, a primeira vitória na competição. Pensando no segundo tempo, Mancini tem algumas opções no banco de reservas. Tem o Bruno Ferreira, o Jean Irmer, Rafael Ramos, Facundo Castro, Lucas Mugni, Ailon, João Vitor, Richardson, Janderson e Lourenço. Do outro lado, o técnico Eduardo Batista, que até o momento tem uma derrota na Série B, que foi justamente para o América Mineiro na segunda rodada, venceu o Ituano na última rodada, bem embalado, mas vai perdendo dentro de casa para o Ceará por 1-0. Tem no banco de reservas as opções de Ayrton, Rafael Donato, William Farias, Neto Pessoa, Luca, Heverson, Eduardo, Raul Prata, Dantas, Estênio e Enzo Rocha. São as opções do Tigre do Vale para a segunda etapa, Brenão. Valeu, valeu, Samuca. Abraço aqui. O Naldo ligado com a gente, ele fala o seguinte, ele pede um abraço pro Hernaldo, professor, né, Hernaldo, e para o neto dele, o Luiz Mário, lá no Aquiraz, lá em Aquiraz, melhor dizendo, ligado com a gente, obrigado pela mensagem. O Dimas está com a gente também aqui, Alcione, Francisco, Paula, o Filosofia Ambulante sempre com a gente, Gilberto Oliveira, a galera que está curtindo a nossa transmissão no YouTube, no @jogadasvm. Eu tenho certeza que essa galera toda que está aqui, nem todo mundo é inscrito no canal. Então se inscreve aí, você vai ter acesso a todas as nossas transmissões, os nossos programas, as nossas lives do dia. Muito conteúdo especial para você aqui no nosso canal. Portanto, se inscreve, deixa o like e compartilha. Wilton Bezerra, uma palhinha rápida desse primeiro tempo. Mancini mudou e o Ceará também mudou a postura em campo. É, o resultado veio, 1-0, positivo, né? Para esse jejum desgraçado do time do Ceará, eu diria que o time até teve uma postura um pouco diferente. Atacou o adversário mais no seu campo, por um bom período do primeiro tempo. Não vamos falar aqui em eficiência absoluta, porque isso realmente não existiu. Aliás, esse primeiro tempo, não sei, pela última jogada em que Richard defendeu na cabeçada do João Vitor, aliás, quem ficou perdido totalmente no lance foi o Jonathan. Nem marcou o jogador, nem marcou a bola. Olhou o avião passando, veio atestado e o Richard garantiu a parada. Bom, foi esse lance do time do Novo Horizontino e o gol do Recalde. Foi só isso. Primeiro tempo resumiu-se única e exclusivamente a isso. Algumas pauladas ali do Rodolfo, mas sem destino. O time do Ceará também não criou mais nenhuma situação, a não ser uma cabeçada do Matheus, que antes que chegasse no gol, bateu na zaga. Mas não foi um primeiro tempo onde a qualidade imperou. Mas acho que o time do Ceará Ele jogou um pouco mais adiantado, repito. Começou com três zagueiros, terminou assim. Não foi o caso do Novo Horizontino. Então a gente fica naquela torcida para que o segundo tempo traga um futebol melhor. Porque se não fosse esse lance, como eu ia dizendo, né, e o gol do Ceará, esse jogo num concurso para um primeiro tempo de menor número de chutes a gol, esse primeiro tempo figuraria com chance de ganhar. Claro, com uma menor condição, porque afinal de contas saiu um chute que entrou e uma cabeçada que o goleiro defendeu. Mas, afora isso, o jogo não nos ofereceu nada realmente que a gente pudesse destacar. Quer dizer, um crescimento do time do Ceará a ponto de se dizer, não, é por aí, é desse jeito, é dessa forma. De modo que 1-0 para o Ceará, ótimo para quem aproveitou a oportunidade única no jogo durante esse primeiro tempo. Porque na única do time do Novo Horizonte, ele não marcou. Então, azar dele ou do Peba. Eu diria até para o meu querido Hugo, que caiu aqui o sinal desse sistema aí que nós colocamos em prática. É o tempo. Vejamos que o que gente... é possível fazer. É o tempo que a gente faz uma parada rápida. Na volta, não é, não? Samuca lê os resultados. Os resultados? É hoje. Os resultados desta sexta-noite. E a gente tem o Wilton analisando mais a fundo esse placar parcial de 1 para o Ceará, gol do Recalde. 0 para a equipe do Novo Horizontino. Verdinha é o jornalismo que fala a nossa língua. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abacaxi com coco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Partido PSDB. Sou Silvana Fontinelli, vice-presidente estadual do PSDB Mulher. Como secretária de Saúde de Viçosa, participei do ciclo de mudanças que mudou a realidade dos municípios no Ceará. Foram conquistas na saúde, infraestrutura, geração de emprego e renda que nos fizeram sentir orgulho da nossa terra. Hoje vivemos sob o signo do medo, de políticas públicas ineficientes e de um governo distante dos munícipes. É hora do PSDB voltar. PSDB, o Ceará precisa de você. Breno Rebouças. Estamos de volta aqui na Verdinha com o nosso craques do intervalo. O Samuel Conrado está chegando. Só para atualizar a gente os placares aí, Brasil afora. Fala, Samuca. É, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente vai acompanhando os placares porque esta rodada do Brasileirão da Segundona começou na quarta-feira, quando jogando dentro de casa, o América Mineiro não quis saber, meteu ali 3-1 para cima do Vila Nova de Goiânia e consegue chegar ali na parte de cima da tabela, né? O Coelho que está buscando retornar à elite do futebol nacional. Mais tarde, às 9h30 da noite, a bola vai rolar também ali para outras equipes jogando ali. Também pela Segundona, não está atualizando aqui para mim, viu, Brenão? Mas a gente vai falando aqui que a gente vai falando... O CRB vai jogar hoje. Se acalma que a gente já vê aqui. No estádio Rei Pelé, dentro de casa. E tem também a equipe do Goiás. O CRB, às 9h30 da noite, enfrenta a Chapecoense. Enquanto isso, jogando em Goiânia, o Goiás enfrenta o Ituano também neste mesmo horário das 9h30 da noite. A classificação de momento ainda precisa muitos jogos acontecerem, né? Vamos primeiro falar sobre essas partidas que vão continuar e no decorrer da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, da Série B. E falando em relação a isso, a equipe do Ceará tem esse resultado importante contra a equipe do Novo Horizontino e tem a sequência desta quarta rodada. Amanhã, às 5 horas da tarde, a bola vai rolar para Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Tem também um Operário que enfrenta neste mesmo horário a Ponte Preta. O Amazonas joga contra o Santos neste mesmo horário dentro de casa, mesmo horário para Sport e Brusque jogando ali na Arena Pernambuco. Já às 9 horas da noite do sabadão, Avaí e Coritiba se enfrentam. E encerrando a quarta rodada, Mirassol e Paysandu se enfrentam no domingo, às 4 horas da tarde. Enquanto isso, classificação de momento com Santos na liderança com 9 pontos conquistados. O Sport vem logo atrás também com 9 pontos. O América Mineiro tem 8 pontos na terceira colocação. Fechando o G4, tem o Goiás com 7 pontos. Aí vem Chapecoense, Operário logo atrás, Novo Horizontino, Vila Nova, Ceará ocupa agora, com essa vitória de momento, a nona colocação com 5 pontos conquistados. A Ponte Preta é o décimo colocado com 4, Coritiba tem 4, Mirassol também tem 4. Agora o Brusque é o 13º colocado com 3 pontos conquistados. Bragantino, Botafogo aliás, Botafogo de Ribeirão Preto tem 3 pontos, CRB 2 pontos. Paysandu é o último time que abre ali saindo da zona de rebaixamento com 2 pontos conquistados na 16ª colocação. Agora na zona de rebaixamento, na linha vermelha, tem Avaí com 1 ponto, Amazonas também com 1 ponto, Ituano nenhum ponto conquistado. Mesma situação do Guarani de Campinas, sem conquistar nenhum ponto neste momento da segunda onda. É hora de análise no microfone da Verdinha, o Wilton Bezerra está chegando. O Wilton Bezerra. Sacerdote ainda está na área? É ele ainda? É você, Galbinho? Sim. Sim. Vamos ter aí o golzinho para ilustrar. Sim. Tá certo? É uma segurança. Você é o mais, nesse ponto aí, tecnicamente, você é bom demais. Supera muita gente aí. Muita gente famosa. Mas, meus amigos... É isso aí. Mas, olha, o Ceará veio com uma formação que surpreendeu. E, a princípio, eu dizia até, poxa... Tirar o Lourenço e tirar o Richards do meio campo, o que, que se passa com o treinador Mancini? Ele procurou tornar o time dele menos vulnerável. Eu disse, inclusive, aqui, mesmo surpreendido com essa retirada desses dois jogadores importantes em termos de criatividade, em termos de movimentação mais efetiva, momentos em que os dois é que eram responsáveis únicos pelo impulso dado do meio campo para o ataque. Bom, passado isso, ou passada essa observação, eu disse, bom, mas o treinador deve ter suas razões. Eu não acho, não tenho a veleidade disso aqui, de saber mais do que o treinador, porque ele é que sabe. Mas acabar com esse negócio de dizer, não, foi isso, foi aquilo, antes que as coisas aconteçam. Antes que as coisas aconteçam. Podia se cair de pau aqui, pô, oh, tá doido, perdeu o juízo, isso é formação. Não, ele é que sabe lá o que é que deve fazer. Por que é que o time dele leva gols? Por que é que o time dele, apesar de ter um goleiro que defende todas, até as que vão para fora muitas vezes, esse time leva muitos gols. O que é que ele fez? Uma linha de 5. Os 4 ali atrás, bem, né, conscientes do que tinham que marcar, mas a gente notou que tanto... os alas como os homens de meio, com a preocupação sempre de carregar essa marcação para uma postura mais adiantada. Nada de recuar. 5 zagueiros, mais 3 homens de meio campo, todos na entrada da área, convidando o adversário. Não, não foi isso que o Ceará fez. O Ceará, pelo contrário, ele armou o time dessa forma e colocou dar uma mordida no adversário no seu campo. Ele adiantou. Ele arriscou, disse, não, apesar desse esquema parecer um esquema defensivo, ou denotar uma preocupação defensiva, nós vamos surpreender. Então tem 2 atacantes, o Pulga, se bem que o Pulga pelo lado esquerdo, não aconteceu, caiu pela direita também não, o Barceló sofre o mal do isolamento, da solidão. Mas aí brigou bem no meio campo, todo de Luca como mais parceiro dos zagueiros, né? O Recaldo trabalhando realmente como meia, mas foi a postura do time. Não que o posicionamento adiantado do Pulga, do Recaldo, do Barceló, tinha tornado ou tenha tornado o Ceará, ou do Castilho, um time extremamente ofensivo. Não, ele apenas brigou um pouco mais em cima, ele não trouxe a luta de defesa contra ataque para o seu campo. Ele não teve uma atitude de se encolher, de temer o adversário, porque jogando no campo desse adversário. E aí, para ajudar todo esse esforço, o Ceará teve a felicidade de marcar um gol aos 10 minutos de partida. Cobrança de falta, bola na área, quem se adianta? O David Ricardo, que dos zagueiros, dos 3 que ficam pelo meio, Matheus, Ramon e ele, era o homem que saía mais na caça. Com a bola, era o homem que saía mais de trás, procurava jogar. Isso é ótimo. Se a gente analisar bem, você faz uma linha com o Rai Ramos, que também não foi muito efetivo, com o Matheus Bahia e com o próprio jogador, quarto zagueiro, David Ricardo. Isso quando o time tinha a bola. Quando perdia a bola, o Ceará voltava combatendo. Não deixava nunca, ou não deixou nunca, que o Novo Horizontino se aproximasse do seu campo, ou da zona de tiro, da zona de conclusão. Então, acho que isso foi o de positivo e de diferente que o Ceará teve. Mas, depois de marcar 1-0, o Ceará também não chutou mais a gol, o Ceará não foi mais à frente, o Ceará não articulou, digamos, de forma ofensiva. Ele anulou o time do Novo Horizontino, que também não joga. O jogo foi fraco, fraquíssimo. 10 minutos de jogo, recalde, 1-0 para o Ceará, rapidinho, Breno na jogada, que os times já estão voltando. Dale, Sacerdote. Os zagueiros estão na grande área, partiu Castilho, levantou, vamos ver quem sobe, tem desvio para o do De Luca, sobrou, tem rebote, recalde, bateu, gol! Do Ceará! Wilton Bezerra. Pois é, depois disso, uma defesa do Richard, numa cabeçada do João Vitor, que é o terceiro atacante deles, e só, antes disso, espauladas tortas aí do Rodolfo e coisíssima nenhuma. Primeiro tempo, tecnicamente, muito fraco, mas vitória do time do Ceará, vejamos o que o segundo tempo nos reserva. Não é, Brenaço? É sim, Wilton Bezerra. Vamos pro segundo tempo, tem bola rolando no estádio Ismael de Biasi. Novo Horizontino. Vinha aí, inclusive, de uma sequência de 4 jogos. Rebouças. Por enquanto, não tivemos mudanças nas equipes, não é, Samuca? É, no momento, apenas aquelas alterações do começo, viu? Aliás, teve mudança no Novo Horizontino. Saindo com a camisa 14, Danilo Barcelos, para a entrada do 16, Reverson. Mudança, segunda mudança do técnico Eduardo Batista na equipe. Quem, do Paulista. Reverson, Wilton. Reverson. Ah, é isso? Exatamente. Na vaga do Barcelos, o Barcelos não tem jeito, né, Wilton? É aqui, é lá, é onde tiver, difícil o homem não permanecer. Decepciona. Não decepciona. Muito bem, é ele bem. Mesmo. Recunde bola para o goleirão. E o goleiro se atrapalhou, o Puga, o Barcelos chegou para fazer pressão, mas ele consegue dar um toque rápido, bota para o Reverson, Reverson para Marlon, tá acuado o time do Novo Horizontino, tentando sair para o jogo, o Reverson driblou o De Luca, deu um tapa na bola, mandou na frente para o Rodolfo, foi empurrado pelo Matheus Felipe, falta em cima do Rodolfo, a arbitragem parou e marcou, quando temos o primeiro minuto de jogo jogado no Jorge Ismael de Biasi, a bola ali já cobrada com o Giovani, Giovani deixou com o Fabrício Daniel, serviu o Rodolfo na grande área, bateu pro gol, Richard de novo defendeu! E o Castilho chegou jogando para escanteio, Samuca. Chegada do Novo Horizontino pela direita, Fabrício Daniel por baixo, encontrou ali o Rodolfo que virou e chutou. Assustou porque o Richard estava ligado, fez a defesa e espalmou. A bola acabou indo para a linha de fundo, a escanteio. Rodrigo Soares na cobrança. Rodrigo Soares na cobrança no esquinado para a equipe do Novo Horizontino. É lado direito do campo. Partiu para a bola, fez o levantamento, segunda trave, toque de cabeça pro gol. Na trave, voltou. Matheus Felipe tira. Cabeçada, me parece que do Luizão, acertou o poste esquerdo do Richard. E na sequência, o Matheus Felipe tirou, safa-se o vozão, Samuca. Se no primeiro tempo, Matheus Felipe deu uma testada, dessa vez foi o camisa 25 do Novo Horizontino. O jogador que é o Luizão, na cobrança de escanteio, testou a bola e ela foi caprichosamente na trave do goleiro Richard. Segue o vozão vencendo 1-0. Lateral cobrado para dentro da grande área, tirou a defesa parcialmente, vai cair do lado de fora com o próprio Luizão. Luizão rolou a bola mais atrás, deixa ali com o jogador da número 33, que é o Palme. Palme, lançamento feito pro Fabrício Daniel. Correu, correu, tentou evitar a saída. Não evitou. É só tiro de meta para a equipe do Ceará. Quando temos 2 minutos e meio de bola rolando. Vodka Slova, mistura que eu gosto. E junta mix, 100% qualidade. É da nossa terra, é da nossa gente. Já veio de novo quem foi a cabeçada, para ser justo. Renato Palme, né? É do Renato Palme a cabeçada. Renato. E pegou ali na trave. Ele deu uma palmada. Exatamente. Você chamou o WB? Na jogada que antecedeu todo esse fuzuê aí, na cobrança de escanteio e a bola na trave, o Matheus deu mole pro Rodolfo, rapaz. O cara dominou a bola, olhou, ajeitou, engraxou a chuteira, entendeu? Banhou o rosto, fez tudo. Mete a cachibata no gol e o cara olhando, pô. Olha o Paulo Vitor descendo pela esquerda, jogou para a grande área. David Ricardo furou para cá, até tirou, mas tirou mal. Fabrício Daniel fica com a sobra. Aqui do lado direito do campo, para o Marlon. Devolveu para o Fabrício. Linha de fundo, Matheus Bahia, só a bola. Chega, joga para fora. Escanteio. Tá botando a mão na perna, porque quer o camisa 77, Fabrício Daniel. O Matheus foi puramente na bola. Miguelito, não, Samuca. Miguelito total, viu, Wilton Bezerra? Tentativa de chegar do Novo Horizontino. O Ceará conseguiu fazer um corte com o Matheus Bahia. Agora é escanteio. Rodrigo Soares mais uma vez vai se organizando para fazer a cobrança. Enquanto isso, o Fabrício Daniel vai mostrando que tem dores ali no tornozelo. É claro que depois que ele acerta a bola, pega nas pernas também, mas ele foi olha, primeiro na bola. Quando um time volta virado na peste, e o time do Ceará já sabe o que é isso. Tem que amornar, tem que ter um cara aí que bota essa bola no chão. Peraí, vamos conversar, rapaz, não é assim não. Mas o Ceará, ele aceita o perigo, ele aceita esse massacre, sabe? A ida do adversário pra cima dele, ele fica correndo por tudo que é lugar. Não é assim, é isso que falta, um pouco mais de experiência. Ou de alguém que diga, não, não é assim que a banda toca, não. Entendeu? Uma bola na trave, uma chance... Em menos de 2 minutos de partida. Será o Benedito, rapaz? Uma repetição? Rapaz, será, WB? Foi escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Aí Rodrigo Soares para a cobrança. Está autorizado. Partiu para a bola, fez o levantamento. Bola na segunda trave, toca de cabeça do Palme. Sobrou com o Vagninho. Jogou para o lado direito, tira de cabeça, Marcelo. Vai sobrar com o Rodrigo Soares mais uma vez fora da área. Levantamento feito, cabeçada do Luizão. Por cima do gol. Chegou o camisa 25, meteu a cabeça na bola, ela subiu demais. Foi para fora, Samuca. Chegada mais uma vez pela direita, o melhor lado da equipe do interior paulista. Rodrigo Soares fez o levantamento. Luizão subiu mais alto que a defesa do Ceará. Cabeceou, mas foi para fora. É apenas tiro de meta. Richardinho na cobrança, Ceará na frente, 1-0. Totoleque especial Dia das Mães. Concorra a um carrão e duas motos. Compre já! Vinho Cossete Atarapacá, peça pelo 85-3261-3030, uma exclusividade da opção distribuidora. Tentava descer ali o 77 Fabrício Daniel, agora vai sobrando com o Matheus Bahia. Meu amigo, ou o Glaubinho ou o Guigui, eu tô sentindo uma pequena diferença no som nesse segundo tempo, se vocês puderem dar só um detalhe aí, tá um pouquinho diferente no primeiro tempo. Meio catedral, pouco catedral. Tá um pouco mesmo, percebi aqui, Wilton. Tentava descer ali o Marlon, recalde protegeu, era o Vagninho, na verdade, recalde protegeu. Só tá bola para a equipe do Ceará no campo de defesa. Chamou, tá bonito, tá bonito o som. Beleza. Tá um pouco diferente do primeiro time, né? Isso, tem que ser diferente, pô. Pronto, uma sempre foi diferente. Nós. A bola com o time do Ceará. Tentativa de conexão ali com o Castilho, fica no chão. O árbitro não marcou a falta, mas na sequência marca a falta em cima do Pulga. No grande círculo, falta marcada em cima do Eric Pulga. Tô entendendo agora. Valeu, Glaubinho. Obrigado pela explicação. Falta em cima do Eric Pulga. Derrubaram ali o... Primeiro foi o Castilho, né? Mas ele marcou a falta no Pulga ou no Castilho? No Pulga, né? É já cobrada. Vem de novo o Ceará. Com Castilho, perto da grande área, caiu de novo, falta mais uma vez em cima dele. 99, Guilherme Castilho tentava pela esquerda, acabou levando ali nos motos. Rodrigo! Que era do Renato Palme, chegando ali junto no camisa 99 do Vozão, falta no lado esquerdo do ataque do Ceará. O Vozão segue na frente, 1-0, de recalde. Tem alguém chamado aí, Rodrigo. Tá chamando o Rodrigo. É o camisa 7, rapaz. É o técnico Eduardo Batista. Rodrigo. Eu pensei que era você que tava chamando. Não. É o técnico. Aqui a gente tem o som ambiente. Aqui você escuta, é como se você estivesse na borda do gramado, WB. E não é não? Bora mais tarde. Aqui é como se você estivesse na borda do gramado. Isso. Falta pro Ceará, lá do canhoto, pertinho da grande área. Castilho e quem mais na bola? Castilho e Matheus Bahia. E Breno, parece que o ônibus do Ceará torcida chegou agora de vez, viu? No segundo tempo, chegou atrasado pra chegou ver cedo, viu? Chegou cedinho pra ver. Matheus Bahia, Castilho. Matheus Bahia passou da bola pro Castilho, ajeitou, levantou. David Ricardo cabeceou pro meio da área, mas cabeceou para fora. Só tiro de meta, a jogada foi ensaiada, mas faltou o ensaio. Eu não entendi essa do ônibus do Ceará, não. O que é isso aí? É porque no começo da partida tinha cerca de 20 torcedores do Vozão, dava até pra contar. Mas agora, no segundo tempo, aumentou o número de torcedores do lado esquerdo aqui do gramado de jogo pra poder acompanhar o jogo da torcida do Ceará. Cearense que joga, que mora por aí, né? Exatamente. Com certeza, é, com certeza. No ônibus eu pensei que era saindo de Fortaleza, ligado? Não, aí é demais. Tinta é lá. Os menores preços em tintas, só na Lafayette Tintas. E água ouro azul é uma mina de saúde. Agora tá 100%, viu? Agora tá 100%, Glaubinho. Desceu o time do Ceará com o Matheus Bahia, recuperou a bola. Tentou passar da marcação do Giovani, bateu no Giovani e saiu. Lateral para o Vovô. Ceará tentando descer para buscar o segundo gol. Temos 8 minutos e meio do segundo tempo. Vence o Ceará 1-0. Matheus Bahia vai para a cobrança. O quarto árbitro chegou ali para conversar com o Mancini. Da hora, a técnica do Mancini é bem pequenininha. Jogou o Matheus Bahia lá perto ali, buscando o Puga, tirou a defesa. A bola sobra com o camisa número 2, o Rodrigo Soares. Ele rola a bola para o goleirão Jordi, que vai começar tudo de novo. Ô, WB, eu sei que é cedo no segundo tempo, né? Mas já tivemos o primeiro tempo todo. O Puga não está conseguindo ser muito acionado, né? Não, ele não faz uma boa partida. É aquilo que eu digo, né? Ah, o Puga voltou, está tudo resolvido. Não é assim. Não é assim. Ele tem uma marcação um tanto quanto severa pelo seu lado, mas não é nem isso. É porque a bola não chega nele. Aliás, a bola não chega em bom estado no ataque do Ceará todo. Nem pro Barceló, nem pro Puga, nem do recalque quando se projeta, se bem que ele tem que armar. Esse é que é o problema. E olha aí, olha o time. O Novo Horizontino com o Paulo Vitor tentou passar no meio de 4 jogadores. Aí ele não é raio-x. É claro que ele ficou pelo caminho, mas o David Ricardo cortou errado. Essa bola tá saindo da defesa aí, ó. Entregou nos pés do Rodrigo Soares, do Rodrigo para o Rodolfo aqui na direita. Rodolfo encarou a marcação do Matheus Bahia. Cruzamento rasteiro. Joga-se na bola Castilho e manda por cima da frente para fora. Escanteio para a equipe do Novo Horizontino. De novo pela direita. É realmente o lado mais forte, Samuca. O atacante Rodolfo tentava por baixo. Ele fez o cruzamento. Guilherme Castilho tirou, mas colocou ali contra a própria meta. Acabou saindo pela linha de fundo, pelo alto. É escanteio, Rodrigo Soares na cobrança. Rodrigo Soares na cobrança do escanteio. O Tigre, que é o mascote, está de trás da trave ali pedindo para a torcida se animar. Cobrou o escanteio, tirou de cabeça parcialmente a defesa do Ceará com recalde. Complementou o Matheus Bahia. Bola fica do lado de fora, briga por ela o Renato Palme. Cabeceou mais para trás, deixando ali para o Heverson. Heverson faz um lançamento longo, bota ali a bola para viajar e cair no peito do camisa número 2, que é o Rodrigo Soares. Jogou de novo na área pro Rodolfo. Bola quicou, Paulo Vitor passou, Richard. Novo Horizonte. E o Paulo Vitor, quando foi chutar, acabou chutando o pé direito. Richard, falta está marcada. Só um instantinho, Wilton, jornalismo, Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. A J. Albuquerque. É trabalhando por soluções que melhoramos a vida das pessoas. Na Câmara dos Deputados, o Progressistas atuou para que a transposição do Rio São Francisco se transformasse em realidade, levando água e esperança para milhões de nordestinos. Conectados com os novos tempos, apoiamos a implantação da rede 5G, tecnologia que vai revolucionar a educação, aprimorar a telemedicina e fortalecer o agronegócio. Venha ser progressistas! Breno Rebouças. Volta aqui, 11 minutos, 11 do segundo tempo, Wilton Bezerra fala. Expulsou na área do Ceará, bola levantada, estouro de bola, a bola sai ruim. É isso que o Ceará evitou no primeiro tempo. Se ele não fizer isso na segunda etapa, estará perdido. Esse negócio de só tirar a bola do seu campo não resolve. Não resolve. Vai sofrer pressão. Paulo Vitor de novo, ele contra o Matheus Felipe na batalha particular. Melhor para o Matheus Felipe, que manda para frente. Bola cai nos pés do Rai Ramos, tenta avançar pela direita, calcanhar para o Recalde. Recalde protegeu, girou, tocou para o De Luca, tem campo para ele correr pelo meio. De Luca avançou, chegou perto da grande área, serviu, Eric Puga pela esquerda. Vai tentar invadir a área, invadiu, rolou para o Matheus Bahia, linha de fundo, bateu para trás. Tem desvio do Barceló para o gol! Centroavante está na grande área para quê? para mandar para a rede. E foi o que o Marcelo fez. E fez com categoria. O Eric Fuga recebeu um bom passe do De Luca da esquerda. Invadiu a área. Viu o Matheus Bahia passando. Rolou para ele. Na linha de fundo, o Matheus Bahia cruzou para o meio da pequena área. E o Marcelo pegou. Não foi bem de letra, mas a bola pegou no pé de apoio dele. Foi para o fundo da rede. Balançou a rede do time do Novo Horizontino. Com estilo, Facundo Marcelo. É uma meia letra, vai. Mandou pro fundo da rede. Chega o quarto gol dele pelo Ceará. Facundo Marcelo. Anota o gol para ele, Samuca. O placar marcava 12 minutos da segunda etapa, Breno. O ataque do Vozão hoje, ele habla, porque o primeiro foi recalde, agora Barceló. Numa jogada da esquerda, Eric Puga, que estava sumido do jogo, entrou na grande área e acionou Matheus Bahia. Por baixo, ele coloca projetando para o Facundo Barceló. A ideia parecia que ele ia dominar a bola, mas a bola acabou batendo na perna esquerda dele. Quase uma letra e vai morrer no fundo do barbante. Fechou no placar no estádio Jorge Ismael de Piazzi. Novo Horizontino. 0. Agora tem dois, com Facundo Barceló chegando o seu quarto gol com a camisa do Vozão. Pro gol! Breno Rebouças. Se as outras por aí fazem, eu não sei, mas aqui na Verdinha você tem replay. Quando o gol saiu, eram passados 12 minutos. 12 do segundo tempo, 2 Ceará 0 Novo Horizontino, Wilton Bezerra. Surgiu na hora esse gol. Eu já estava aqui observando as dificuldades. Esse time partir para cima, jogar a bola na área, todo o Ceará recuado. Aí de repente vem a elaboração de uma jogada que dependeu muito da inteligência desse menino Pulga, que ele toca e rola com categoria para o Bahia passar. E o Barceló, eu não sei se realmente ele foi com convicção, se a bola tocou nele. O fato é que ele botou para dentro, é isso que importa. Olha, eu vou te contar aí um bálsamo para o time do Ceará nesse começo de segundo tempo aí, de um aperreio que se pronunciava. Não é não? É o ataque que habla. Recalde e Fabrício Barceló mandam para a rede do Novo Horizontino. 2 para o Ceará, 0 para a equipe do Novo Horizontino. E bata um bolão com os produtos Limpa Fácil. Na minha casa tem. Na sua tem, Samuca? Tem, ora se tem. Com o Pitu, futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. O Ceará vai derrubando um tabu de vencer fora de casa. Tá voltando a vencer na Série B. Como visitante, vai mudar o Novo Horizontino. Mais duas mexidas do técnico Eduardo Batista na equipe do interior paulista. Tá saindo com a camisa 30, Vagninho, para a entrada do 11, Luca, experiente Luca, que passou pelo Corinthians, pela Ponte Preta, Criciúma, agora defendendo as cores do Novo Horizontino. A outra alteração também no ataque, sai com a 7, Rodolfo, para a entrada do 9, Neto Pessoa. Dois atacantes, e vem chegando o recalde, brigou pela bola, aí no recalde, protegeu, girou, o Castilho passou, bola na grande área para o Barceló, o goleirão saiu, dividiu, sobrou, tirou a defesa do Novo Horizontino. Neto Pessoa veio para campo, no lugar então do Rodolfo, camisa número 7, e vem o Novo Horizontino tentando responder, lá pela esquerda, tentou chutar ali o Paulo Vitor em cima do Jonathan, bola vai sobrando com o jogador Fabrício Daniel, lá pela esquerda, olhou para a área, fez cruzamento, o Castilho bateu, foi pro gol, e o Richard caiu e pegou fácil, sem dar troco para ninguém. 16 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, o Ceará vence por 2-0. Vitória importantíssima para o Vovô. A primeira nessa Série B até aqui. Tá conseguindo quebrar um jejum de quase um ano sem vencer fora de casa na Série B do Brasileiro. Vodka Slova. Mistura que eu gosto. Rejunta Mix, 100% qualidade. É da nossa terra, é da nossa gente. Daqui a pouco vou passar pela galera, vou passar agora, daqui a pouco não. Eu quero ver o que a galera tá falando. Nossa arquibancada virtual, ligada com... Lucas Breno, fala que será vai subir. Maria Regina, ligada com a gente também. Carlos Oliveira, quem mais aqui? O Leonardo, também com a gente. Alberto, ligado com a gente, e o Leonardo também, o Filosofia Ambulante. Muito obrigado, galera, pela preferência. E o Domingos falou, sem bengala, o Vozão embala. Eita, rapaz. Jogou cheio de aqui. Pega lá nele, Jovô. Olha a piada. Rapaz, o homem tá morto de alegre. O Jotinho deve estar feliz da vida com a vitória do Vovô. 17, falta. Falta pro Novo Horizontino. Jogou lá dentro da grande área e tirou a defesa do Ceará de cabeça. Bola para fora. Escanteio para o Tigre, Samuca. Tentativa do Novo Horizontino na falta cobrada ali. Teve desvio da marcação do Vozão. Saiu pelo lado direito do ataque do Novo Horizontino. Escanteio ele mesmo. Camisa 2, Rodrigo Soares na cobrança. Rodrigo Soares para mais um escanteio para o time do Novo Horizontino. Deve ser bem o décimo. Vai para a cobrança. Levantou a primeira trave. Toque de cabeça. A bola vai saindo pela linha lateral. O Rodrigo Soares evitou que ela saísse. Evitou nada. O assistente falou que a bola saiu. Lateral para o Novo Horizontino. Cobrou. Deixou curtinho ali. Um jogador que acabou de entrar, o Neto Pessoa, tentou jogar na grande área, sobrou, proteção na zaga. Richard cai para fazer a defesa. Protegeu bem o David Ricardo, hein, Samuca? Tentativa de chegada do Novo Horizontino, teve cabeceio ali do camisa de número 9, que entrou agora há pouco, o Neto Pessoa. David Ricardo também fez o desvio, fez a proteção, Richard fez a defesa. Ela vai vencendo por 2-0. Totolec especial Dia das Mães. Concorra a um carrão e duas motos, compre já. Vinho Cossete Atarapacá, peça pelo 85-3261-3030, uma exclusividade da Opção Distribuidora. Será que depois desse jogo tem pela frente o Amazonas em casa, né, Samuca? Exatamente, será em frente ao Amazonas na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, aqui na Arena Castelão. Vitória importante para oxigenar o trabalho do Mancini. Levantamento na grande área, a bola só fica dentro dela e vai para fora. É só tiro de meta. Muda o Ceará e vem aí o homem que o Wilton Bezerra queria ver. Segunda mexida do técnico Wagner Mancini na partida. Tá saindo com a camisa 8, De Luca. A entrada do 97, Lourenço mexido no meio de campo do Ceará. Lourenço vem pra campo, WB. Lourenço é dono de cadeira nesse meio campo do time do Ceará. Ah, vão dizer não, é não. Olha, ganhou uma negativa. Bom é o Luca. Entendeu? Não sei como é que é a maneira como o torcedor reage. Mas o Lourenço entra aí com sua condição, com sua maior categoria, ele pode até organizar mais, botar essa bola no chão, reter o balão de couro, aproveitar essa vantagem, aquietar o time, porque é isso que ele deve procurar fazer, depois que esse Novo Horizontino recebeu uma lapada, que foi o segundo gol, hein? E vem descendo o Novo Horizontino lá pela esquerda com o Paulo Vitor. Bota pra fora, Jonathan. Tá seguro o garoto Jonathan, né, Samuca? Exatamente. Entrou na vaga do Ramon Menezes, que saiu lesionado ainda na primeira etapa. Tá fazendo um trio de zaga ao lado de Ramon Menezes. Aliás, de Matheus Felipe e de David Ricardo. Não sofreu nenhum perigo ali na zaga do Vozão. Mais mudanças do Tigre. Tá saindo agora a quinta e última mudança do técnico Eduardo Batista. Não tá gostando da postura da equipe. Tá saindo com a camisa 5, Giovani, pra entrada do 21, Eduardo. Última mudança do Eduardo Batista com 20 minutos de jogo, hein? Tá arriscando, né, Wilton? Porque vai que alguém sente alguma coisa, lesão. Tá arriscando 2 a 0 muito. Nos coros, tem que mexer, fazer alguma coisa pra dizer que trabalhou, né? Que não ficou só olhando. Tem isso também, né? Tem essa também, né? Tinta é lá. Os menores preços em tintas só na Lafayette Tintas. E água ouro azul. É uma minda de saúde. Vai para a cobrança de lateral aqui no campo de defesa pelo Ceará, o Matheus Bahia joga na frente com o Barceló, tentou disputar de cabeça, não conseguiu, cortou o Luizão, virou um lançamento, cai nos pés ali do Luca, por baixo da bola dele, Ricardo, deixa ali com o Castilho, mas ele mesmo atrapalhou o Castilho, já perdeu a bola de novo, deixa ali com o Eduardo que acabou de entrar, ele rola a bola então lá com o Reverson pela esquerda, Reverson para Eduardo, recebeu aqui pertinho do círculo central, tá abrindo os braços, Luizão pedindo bola, recuo foi feito pro Renato Palme domina, dá um para a bola vertical, tentou com o Neto Pessoa para o Marlon, devolução para o Neto Pessoa, corta a defesa do Ceará com o jogador que era o Lourenço, cai nos pés do Recalde. Recalde tenta passar no meio de três, não consegue, mas a bola volta com ele, Recalde consertou, lançou para o Puga, Luizão chega cortando, entra na hora certa para tomar a bola, David Ricardo, uma sobra, dá na frente, era para o Matheus Bahia, a bola saiu, lateral para o Novo Horizontino, chega para fazer a cobrança do Luizão, cobrou rápido, deixou com o Fabrício Daniel, marcação em cima dele com o Castilho, puxou a camisa do Fabrício Daniel, Castilho, falta marcada, arbitragem parou, marcou, ele mostrou cartão ali pro Castilho. O Fabrício Daniel é aquele cara que reclama, né? E aí, na chegada que ele tentava no ataque do Novo Horizontino, foi puxado pelo Guilherme Castilho. O puxou a camisa do camisa 77, ele reclamou, e aí o árbitro da partida pinta mais um amarelo pro Vozão, o segundo da partida. Pra equipe do Ceará, é pro camisa 99, Guilherme Castilho. Mas eu vou te falar, não precisava reclamar não, que foi na cara do árbitro que ele puxou a blusa. O árbitro ia ver facilmente. Bata um bolão com os produtos Limpa Fácil. Na minha casa tem, na sua tem. E com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Foi para a cobrança da falta o camisa 2. O rapaz, Rodrigo Soares, deixou nos braços o Richard. Repôs em jogo pela direita, desceu o Rai Ramos. Inverteu, jogada para o Puga. Ah, Rai Ramos, mas aí, meu amigo, nem que o Puga tivesse 10 metros de altura, tivesse dois pulmões e um motor nas costas. Tivesse dois pulmões, nem 10, nem que fosse. E sai tocando bola dentro da própria grande área. O Novo Horizontino, o goleirão escorregou. Castilho recuperou, toca de cabeça. Renato Palme chega mandando para frente. Bola vai caindo então aqui com o jogador número 11, que é o Luca. Luca tentou passar a bola para o Neto Pessoa, cortou o Jonathan. Lourenço dá um tapa para frente de três dedos. Era para o Pulga, corta de cabeça o camisa número 2, que é o Rodrigo Soares. Bola para Luizão. Do Luizão para o Reverson. Do Reverson curtinho para o Eduardo. Na frente do círculo central. Solta então ali para o jogador Luca. Do Luca para o Paulo Vitor. Paulo Vitor estava de um outro lado, estava da esquerda, veio para a direita. Paulo Vitor rolou para o Marlon. Da entrada da área, vai bater de longe. Richard caiu e pegou. Bateu de fora da área, de muito longe. O Marlon Richard estava atento, Samuca. O Marlon, carequinha conhecida da torcida do Vozão, tentava de fora da área. Chutou com a perna direita ali a longa distância. Foi no canto esquerdo. O goleiro Richard estava ligado, fez a defesa, Vozão vencendo 2-0. No estádio Jorge Ismael de Biasi, o tempo corre no ritmo da bola. Minutos de bola rolando, é seguro o tempo de jogo e o placar da Verdinha está assim. Novo Horizontino 0, 2 Barcelona, Ricardo. Mais cedo, na convocação da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior convocou dois atletas cearenses para a Copa América, que vai acontecer nos Estados Unidos. O atacante Evanilson e o lateral Wendel, mais uma vez, pintaram ali na convocação do Vozão. Aliás, na seleção brasileira. Breno Rebonças. Amigo da jogo, essa é a Série B do Brasileiro para você. Sexta-feira de futebol na Verdinha. É o Ceará conseguindo a primeira vitória dele na competição, voltando a vencer fora de casa como visitante na Série B. A última vez tinha sido em junho do ano passado, quebrando o tabu, ganhando pontos importantes. Enquanto temos falta para o Ceará, tem o Castilho ajeitando a bola. O WB, eu lembrei de você hoje na convocação, porque você falou essa semana que nós estávamos muito atrás da Europa, aquela coisa toda, e de uma convocação toda para uma Copa América, só três jogadores que atuam no Brasil e um já está vendido para a Europa. Castilho foi para a cobrança, bateu mal, a bola explodiu no marcador, que era o João Paulo, o Paulo Vitor, mas volta com o Castilho, já perdeu de novo com o Paulo Vitor. É contra-golpe da equipe do Novo Horizontino. Lourenço chegou, tomou a frente, ficou com a bola, é valente esse Lourenço, domina pelo time do Ceará, no campo de defesa, não tem pressa, faz uma inversão de jogada. Cara, tentativa de conexão com o Pulga, cortou de cabeça ali o camisa 2, Rodrigo Soares. Bola fica ali com o jogador, já tá de pé ali, ficava com o Eduardo. Falta em cima dele, a arbitragem parou e marcou. 25 minutos, é hora de opinião no microfone da Verdinha. Wilton, panorama geral do jogo até aqui. Olha, essa atitude do Novo Horizonte de voltar asfixiando, e aí ele partiu para cima do Ceará, o Rodolfo bateu, a bola foi para o escanteio com o Richard salvando a lavoura, deu um escanteio, bola na trave, uma espécie assim de ensaio do que aconteceu no último jogo entre ambos, nesse mesmo estádio. Mas aí é o negócio, é o futebol, uma jogada rápida de contra-ataque do Ceará, o gol que de certa forma, né, acalmou, digamos, os ânimos, freou aquela maneira como o time do Novo Horizontino encarava o segundo tempo. O gol veio na hora e me parece que está meio baratinado o time do Nelson Batista a esta altura. Basta o Ceará ter um pouco mais de sossego, demorar mais com a bola, valorizar mais a posse de bola para aproveitar. Na verdade não é o Nelson, é o Eduardo, é o filho, Wilton. É, é a mesma coisa. Mesma matéria. São desdobramentos moleculares. Eita, desculpa da porra. Mudou o vovô. Tem o Miguelito, WB agora, viu? Saindo agora. Grande Miguel. Porra. mexidas agora no atacado, viu? No Vozão tá saindo com a camisa 99, Guilherme Castilho, pra entrada do camisa 5, Jair. Quem também sai no Vovô é o camisa 28, Jorge Recalde, pra entrada do argentino do Lucas Mugni. E ele vai voltar. Ailon, que tava lesionado, parecia uma lesão mais perigosa por conta do seu ligamento do joelho esquerdo, mas já tá recuperado depois de uma partida de fora. Tá saindo com a 31, Facundo Barceló, pra entrada no camisa 11, Ailon no ataque do Vozão. Sobe e confirma quem entra pro lugar do Mugni. Jorge Recalde sai para a entrada do Mugni 10. Milton Bezerra, eu quero que você comente. Eu confesso que só não entendo o Mugni que vem no momento. Mas você fala já, Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. A J. Albuquerque. É trabalhando por soluções que melhoramos a vida das pessoas. Na Câmara dos Deputados, o Progressistas atuou para que a transposição do Rio São Francisco se transformasse em realidade, levando água e esperança para milhões de nordestinos. Conectados com os novos tempos, apoiamos a implantação da rede 5G, tecnologia que vai revolucionar a educação, aprimorar a telemedicina e fortalecer o agronegócio. Venha ser progressistas! Verdinha! 28 minutos do segundo tempo, 2-0 Ceará. Mudanças no Vovô vieram para o jogo. Ailon, Mugni e Irmer saíram. Recalde, Facundo Barceló, falo já porque veio o Ceará chegando. Puga ajeitou para o Ailon, devolveu para o Matheus Bahia na esquerda. Matheus fez cruzamento, já não vale mais nada. Está em posição irregular o Matheus Bahia. Saíram Recalde, Recalde, Facundo Barceló e Guilherme Castilho, né? Isso mesmo. Saíram esses três, vieram Mugni, Ailon e Irme para campo, WB. É, tem que renovar os foles, né? O oxigênio. Uns para marcar, outros para correr atrás do adversário. 2-0 é um placar bom, mas não deve confiar nisso. Aproveitar o momento mais firme, psicologicamente falando, porque o adversário está perdidão. Você pode perceber que o time perdeu assim toda aquela condição de elaborar a jogada, seja de lançamento, seja de cruzamento na área. O time paulista foi resumido a zero depois do gol que levou. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Rejunta Mix, 100% qualidade, é da nossa terra, é da nossa gente. Qual o detalhe, Samuca? É, o Recalde, ele estava pendurado. Na hora que ele estava saindo do campo de jogo, na substituição, ele acabou fazendo hora e tomou o terceiro amarelo. Ou seja, Samuca, eu te adoro por causa disso. Fazendo hora. Olha aí, WB. Não, mas foi fazendo hora mesmo, coube bem. Eu fico olhando pra cara do Recalde. Fazendo hora é ótimo. Eu não sei o que é que ele achou engraçado. Contaram alguma piada ali? Foi? Ele tá rindo. Aí, o que é que ele levou? E tá fora do próximo jogo, né, Samuca? Exatamente, isso. Estamos pendurados. E vem o Ceará chegando. Irmer bateu. O Raí Ramos bateu. Tem gol. Rebote do Ailon. Cai pra pegar o Jordi. Raí Ramos chegou batendo na direita. O goleiro deu. Aliás, pegou no zagueiro. Na sobra o Ailon bateu. Mas o Jordi tava atento. No estádio Jorge Ismael de Biasi, o tempo corre no ritmo da bola. Meia hora, 30 minutos de bola rolando. É segundo tempo já de jogo. E o placar da Verdinha tá assim. Novo Horizonte não tem nada. Já tem dois. Amanhã, às 5 horas da tarde, duas partidas. Bota uma bola para rolar pela segundona. Daqui a pouco o complemento. Paulo Vitor desceu perigosamente, bateu colocado. Richard acompanhou e a bola foi para fora. Desceu pela esquerda, bateu de direita, mandou colocadinho. O Richard acompanhou, mas a bola foi para fora, Samuca. Exatamente. Paulo Vitor tentava com a perna direita. Ele veio no lado esquerdo, puxou para a direita, tentou o chute, mas a bola saiu no lado esquerdo do goleiro Richard. Segue o Vozão vencendo 2-0. Complementando, amanhã tem bola rolando também pela segundona, quarta rodada. Lá em Manaus, o Amazonas recebe o Santos às 5 horas da tarde, no mesmo horário, aqui na Arena Pernambuco, no Nordeste Brasileiro. O Sport enfrenta o Brusque. 31 minutos de bola rolando. Vou já passar na arquibancada virtual para saber o que a galera tá achando do jogo. Pode ser agora. O jogo, a bola tá no meio do campo. Pode dar uma olhada aqui agora no que a galera tá falando com a gente, tá participando, via YouTube. Uma audiência espetacular, como sempre. Manuel Vieira tá com a gente. Ceará, rumo à Série A, placar 2-0. Vitor de Souza também tá ligado com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. O Leandro. Também com a gente, Lelielson, acompanhando também a transmissão, Gutenberg, também ligado com a gente. Maior galera curtindo o som da Verdinha na internet, via YouTube, via o canal do Jogada SVM. E eu sempre repito, se você está acompanhando aqui o jogo... Ei, presta atenção! Está acompanhando aqui o jogo, não é inscrito no canal, por que não? Se inscreva aí, ajude a gente, se inscreva no canal para ter acesso às nossas transmissões, os nossos programas esportivos, um conteúdo especial para você. Se inscreve no canal e deixa o seu like e o seu comentário também. 32 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, Totoleque Especial Dia das Mães. Concorra a um carrão e duas motos, compre já o seu. Vinho Cossete Tarapacá, peça pelo 85-3261-3030. Uma exclusividade da Opção Distribuidora. Quer falar, Samuca? Amarelou. Jean Irmer, na chegada agora aqui no campo defensivo do Novo Horizontino, acabou acertando os mototores do defensor do Novo Horizontino. Amarelou para camisa 5 do Ceará. Jean ai, Irmer. Ai, ai. Olha, eu vou te falar. Quando o Jean Irmer veio, uma das coisas que a gente falou foi que ele levava muito cartão. Pelo jeito, continua, viu? Cartão amarelo para o Jean Irmer. Camisa número 5 da equipe do Ceará. E vem o Novo Horizontino com camisa número 11, Luca. Ele rola a bola para Reverson na esquerda. Reverson de primeira, lançamento em profundidade para o Neto Pessoa. Sai da meta, Richard. Para pegar a bola, não dá troco para ninguém. O goleiro do Ceará fazendo mais uma boa partida. Fez mais uma defesa. Vai repor a bola em jogo para o vovô. Ceará vencendo por 2 a 0. Desde junho do ano passado, que não sabia o que era vencer como visitante. Até aqui está levando os 3 pontos. Está voltando para casa com a vitória. Resultado importantíssimo. Vovô vence a primeira até aqui na 4ª rodada. E vem de novo o Ceará. Mugni para o Rai Ramos na direita. Devolução para o Mugni. Rai Ramos passou. Mugni prendeu. Ele contra o Marlon. Mugni ganhou do Marlon. Ainda ele. Bola dominada. Marlon na caça. Mugni prendendo. Soltou mais atrás para o Lourenço. Rola a bola para Irmer. De lado, no meio do campo. Irmer fintou o primeiro. Fintou o segundo. Devolveu a bola na direita. Veio levantamento para a área. Desvio do Ayrton. Desvio também do jogador da número 16, que era o Pugo. A bola foi para fora. Sem mudar. Chegada pela direita. Lucas Mugni saiu da marcação. Conseguiu fazer o cruzamento com a perna canhota, e aí na marcação ali, na chegada do Ceará, melhor dizendo, o Ailon e o Eric Pulga, sobrou pro camisa 16, ele tentou o chute, mas a bola acabou indo por cima da meta defendida por Jordi, chegou o Vozão vencendo 2 a 0. Tinta é lá, os menores preços em tintas, só na Lafayette Tintas. E água ouro azul, é uma mina de saúde. Falta marcada em cima do jogador Ailon do Ceará, não, é o Irmer, tá de pé já, foi o Luca que fez. Está de pé. Jean, o nome desse Jean é Rieder. Jean Irmer. Jean, tá moço. Irmer é melhor, WB. É. Irmer é melhor. É nada. Vai dobrar a língua pra falar. A bola a bola sobrando com o Eduardo do Novo Horizontino. Daí pro Fabrício Daniel. Impulsionou para o Luca. Escapando pela direita. Luca contra o Matheus Felipe. Luca traz um pouco para trás. Rola a bola no grande círculo. Deixa ali pro da 33, que é o Renato Palme. Do Palme para Reverson. Reverson encontrou o Paulo Vitor lá aberto pela esquerda. Ele soltou um pouquinho mais atrás pro Eduardo. Jogou na grande área. Toque de cabeça do camisa 11 por cima do gol. Desperdiçou o Luca. Só tinha o Luca e o goleiro. E ele cabeçou para fora, Samuque. A posição era boa. Na chegada pela esquerda. Cruzamento precioso ali. O Lucas sozinho, livre de marcação e não estava impedido. Ele que é experiente, tem 34 anos. Cabeceou, mas foi por cima da meta defendida pelo Richard. Agradeceu pelo seu vozão. 2 a 0, o Ceará segue vencendo. E apenas tiro de meta para o Ceará. Você curtindo a Série B do Brasileiro na noite de sexta-feira, começando o seu fim de semana com futebol aqui na Verdinha. Olha o Pulga, botou na frente do zagueiro, Palme tirou dele na hora certa. Faltou muito pouco pro Pulga sair cara a cara com o goleiro. Ele ganha na primeira disputa, bota na frente, mas na hora que ele vai ajeitar, o Palme consegue dar um tapinha na bola, o Pulga cai e é o contragolpe da equipe do Novo Horizontino. Marlon vai sair da cara do gol, foi puxado pelo jogador Lourenço e vai virar cartão. E foi vermelho. Vermelho direto, não tem o que discutir. O Lourenço parou uma jogada manifesta. De uma manifestação clara de gol. É, exatamente. Eu sempre esqueço. Como era o ABB? Condição manifesta. Exato. De gol. Ele parou uma isso condição parece, manifesta de gol. É, parece que é coisa de advogado, de juiz. É. De... E outra, né? Eu sei que não tem isso na regra escrita, mas ainda era também o último homem, aquelas coisas que sempre o árbitro costuma expulsar. É. Então, cartão vermelho para o Lourenço, que entrou agora há pouco. Samuca. 37 minutos do segundo tempo. A tentativa do Novo Horizontino, a bola estava sobrando agora no contra-ataque para o Marlon. Ele ia ficar cara a cara com o goleiro Richard. O Lourenço puxou o atacante, aliás, o meio-campista do Novo Horizontino. E aí o árbitro da partida não teve muita conversa. Já foi puxando o vermelho, está expulso do jogo. O Lourenço pintou amarelo para mais um jogador. Vou só confirmar que foi o outro atleta que também levou amarelo. Tá me parecendo o Irmer, o Richard, não? Tá parecendo o Richard, na verdade. Mas o Lourenço foi expulso. É aquela coisa, o Lourenço, né, Wilton, trocou a expulsão por um possível gol do Novo Horizontino, né? Claro, ele deve ter pensado, o que é melhor? Uma expulsão bem bonita, bem daquele jeito, ou um gol? Aura, mas menino, eu prefiro ir expulso. Eles vão perder aí a cobrança de falta. É isso que eu quero. É a falta. Como é que chama mesmo, rapaz? Falta técnica, né? Exato, uma falta técnica, mas que, como era condição manifesta de gol, manifesta clara, e aí ele puxou, expulsão para o Lourenço, falta para o Novo Horizontino. Eu acho que o Ceará não era para estar permitindo mais esse tipo de lance, não. O cara recebendo um espaço vazio entre os zagueiros, é um negócio difícil. Botou na frente da zaga, exatamente. Ganhado da zaga na velocidade, aquela bola longa lá em profundidade. Falta, tem o Fabrício Daniel. Tem também outro jogador na bola que eu não estou identificando. Mas quem vai é o Fabrício Daniel para a bola. Bateu, não passa na barreira. Não passa na barreira. Volta para o Fabrício Daniel. Ele mesmo domina. Ailton vai dar combate nele. Fabrício passou. O Ailton chegou de novo. Deu outra pancada. O Fabrício não caiu. O Ailton vai lá de novo. Até que ele puxou o Fabrício. Só que o Fabrício botou a bola para fora. É só tiro de meta para o Alvinegro. Não, ele puxou, né? Ele marcou a falta lá atrás, no começo da jogada. Ele tinha dado sequência, tinha dado a vantagem, mas aí o árbitro viu que foi falta realmente do Fabrício Daniel, marcou a falta pro time do Novo Argentino. E detalhe, cartão amarelo naquele outro lance foi pro Luca, atacante da equipe do interior. Paulista. Foi pro Luca. Atacante, camisa número 11 do Novo Horizontino. Deixa eu botar amarelinho aqui para ele. Pronto, tá amarelado agora, Luca. Falta para o Novo Horizontino, Marlon na cobrança. Jogou na grande área de cabeça, tira o Ailton. Está contribuindo na defesa também. A bola vai sobrando. Pulga disputou, ganhou, foi puxado. É falta do Pulga. Falta no Eric Pulga. Bata um bolão com os produtos Limpa Fácil. Na minha casa tem, na sua tem. Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Vai colocar a bola em jogo de novo, Richard. E nós vamos girar, porque no estádio Jorge Ismael de Biasi, o tempo corre no ritmo da bola! 40 da BB! 40 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. E o placar da Verdinha está assim. Certinho. Novo Horizontino tem 0. O Vovô tem 2. Amanhã às 9 horas da noite, no estádio da Ressacada, o Avaí recebe o Coritiba em jogo válido também pela quarta rodada da segunda onda. Breno Rebouças. Comigo da jogo, essa é a Série B pra você ao vivo na Verdinha. Eduardo jogou na grande área, a bola sobrou pro Luca, de frente pro gol, perna esquerda, bateu no travessão do Richard. Quando o Richard não pega, a trave tá ajudando. Passe muito bom do Eduardo na área. Neto Pessoa ajeitou de cabeça. E o Lucas chegou batendo de canhota. A bola explodiu do travessão, Samuca. Chegada do Novo Horizontino pela direita. Cruzamento agora foi do Eduardo. Sobrou para o Lucas, experiente. E com a perna esquerda ele meteu um limão. A bola bateu que tremeu a trave do Alvinegro de Panangabuçu. Mas foi para fora. É tiro de meta para o Richard. Segue o Vozão vencendo 2-0, mas tem um a menos. WB, vou te falar, viu? Apesar de estar 2-0, já temos mais de 40. Aí não dá pra confiar não, porque assim chega, não fosse a trave duas vezes, já poderia estar empatado, WB. Pois é, você tem razão. Mas ainda bem que a bola... Lá vem os homens de novo, David Ricardo falhou. Linha de fundo pro Lucas, fintou o David Ricardo. Invadiu a área pela direita, rolou do outro lado. Chega travando o Jonathan quando chegava pra desviar o Eduardo. Menino David Ricardo ficou sem pai nem mãe. Olha o contragolpe. Eric Pulga recebeu no meio dos zagueiros. Passou deles. Vai passar o goleiro. Passou também. Pulga rolou. Deixou pro Pulga. Ele vai marcar. Bateu. Gol! Do Rasmussen de camisa número 10 para sacramentar a primeira vitória do Ceará na Série B de 24. Para fazer o Vovô voltar a vencer como visitante na Série B depois de quase um ano. E o Eric Buga não foi fominho. Ele não foi fominha. Ele recebeu a bola no meio dos zagueiros, botou na frente, o goleirão saiu. Ele conseguiu tirar do Jordi. A zaga se recompôs. Aí o Puga levantou a cabeça e viu o Mugni passando e disse: "Faz, Mugni, faz e me abraça." O Mugni bateu de perna esquerda, mandou pro fundo da rede. O Ceará faz o terceiro. Fecha o caixão do Novo Horizontino. O Vovô vence fora de casa. Uma equipe que é cortada para subir com esse Novo Horizontino. O Ceará chega e faz 3-0. Assim como foi a última vitória dele como visitante. Lucas Mugni anota o gol para ele, Samuca! Aos 41 minutos da etapa final da partida aqui no estádio Jorgão, Breno. Eu já disse, o ataque do Bozão habla. Olha aí o Novo Horizontino chegando. Vai você. O ataque do Vozão habla, porque primeiro foi com recalque, depois Barceló e agora outro cara que habla, Lucas Mugni, aproveitando uma boa jogada no contra-ataque de Almanac do Vozão. Bola longa procurando o Eric Pulga. Ele consegue sair da marcação e com a perna direita ele encosta para o Lucas Mugni e só faz e me abraça, Mugni. E ele, com a perna direita, tocou no fundo do barbante, fechou no placar do estádio Jorgão. Novo Horizontino 0. 1, 2, 3, agora com o Mugni. O primeiro gol dele com a camisa do Ceará. Na hora do gol, o Mugni vai marcar, bateu! Gol! Breno Rebouças. Na verdinha você tem replay, meu amigo. Lucas Mugni na hora do gol. Na hora do gol, aos 42 minutos, Lucas Mugni, primeiro gol dele com a camisa do Vovô. E o Eric Pulga, mais uma assistência, a segunda do Pulga. Ô WB, dá pra ficar tranquilo agora, torcedor alvinegro, não dá? Ô, também se não der, assim, aí eu vou me lascar. Aí tem que ser muito pessimista. 44 minutos, segundo tempo. 3-0, aí eu vou dizer uma coisa. Nem sempre desce 60 minutos de desconto. Olha, o jogo não teve muito pro Pulga. Ele não desenvolveu aquela jogada individual. Rolou a bola para o Bahia cruzar no segundo gol do Ceará. E agora foi ele que conduziu o contra-ataque. Recebe do Ailon, aí mete o pé na carreira, tenta driblar o goleiro e depois com categoria serve para o Mugni. Quer dizer, participação perfeita em duas oportunidades que geraram os gols do time do Ceará. É o Pulga, né? É um jogador de qualidade, faz a diferença. Contra-ataque é isso. Papo e pum, não tem segredo. Nós é que complicamos a coisa. Agora, esse time foi castigado, porque quem foi aquele cara que a gente pensou que ele estava impedido e ele jogou por cima, o miudinho que entrou no segundo tempo? Camisa 11, Luca. Não, antes do Luca, teve outro gol, que o cara entrou sozinho. Lançamento da área, ele entrou só e jogou por cima. Aí depois teve o Luca, que teve a grande oportunidade. O time teve perto de marcar para entrar no jogo de novo e acabou sendo castigado. Ceará venceu, né, homeopaticamente, diríamos assim. Mais uma vitória de enorme peso. Primeiro como uma resposta, né, a uma goleada humilhante sofrida aí. E depois, porque a primeira vitória do time dentro da competição e fora de casa, Brenaço. Olha, Wilton, eu fiz uma careta aqui com o Samuel, não sei se quem estava acompanhando viu, porque o Marlon, ele sozinho, ele fez um movimento errado com a perna e eu acho que ele sentiu pesado o joelho esquerdo. Ele caiu sozinho, ele foi dar um chute, errou o movimento, caiu, levantou logo o braço. Os outros jogadores ao redor já perceberam, já chamaram a máquina imediatamente. Tomara que não seja algo mais grave, porque quando ele cai, o lance foi feio, viu? Eu vi. Mas ele consegue sair andando. Foi de um prego. Felizmente ele consegue sair andando, ainda bem, melhor pra ele. É danado. Olha aí de novo, Wilton, você que tá observando aí, ó. É. Negócio sério, parece uma abelha que mordeu o cara, ou picou. O negócio pois sério, é, exatamente. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Rejunta Mix, 100% qualidade. É da nossa terra, é da nossa gente. Teve acréscimo nessa, Luca? 5 minutos de acréscimo é o tempo que vai aumentar, Breno. Até 50 tem jogo. Ceará voltando a vencer fora de casa com o mesmo placar da última vitória. Ele venceu lá em junho do ano passado, 3-0, sobre a equipe do Atlético Goianiense. E na casa do Atlético, né, obviamente, que era visitante. e agora 3-0 sobre a equipe do Novo Horizontino. Resultado que me surpreende muito, não porque ela não tivesse condição de ganhar, mas porque o Novo Horizontino em casa é uma equipe que só foi batida pelo Red Bull Bragantino esse ano. São 7 jogos em casa, esse é o 8º, eram 5 vitórias, 1 empate, só uma derrota para o Red Bull Bragantino. E agora é a segunda derrota no ano do time do Novo Horizontino em casa. Fabrício jogou na grande área, sai do gol, Richard para fazer a defesa e não dá troco para ninguém. Muito obrigado pela sua audiência no YouTube, na rádio, em todo lugar que você nos acompanha. Ligado aqui na Verdinha, curtindo a Série B nessa noite de sexta. Copa Leque Especial Dia das Mães. Concorra a um carrão e 2 motos. Compre já. E vinho Cossete já dará pra cá. Essa é pelo 853-261-3030. Uma exclusividade da opção distribuidora. Ah, se eu ganho esse carro e essa moto no domingo das mães pra dar minha mãe, viu, Samir? Rapaz, era bom demais. 48. A bola com o Aylon, foi desarmado. Cai nos pés do Fabrício Daniel. Novo Horizontino ainda tenta buscar o gol de honra. Bola na frente para o Lucas, calcanhar. Fabrício Daniel passou, deixou com o Marlon. Paulo, o Reverson escapou pela esquerda. Bola para ele, é o Paulo Vitor. Correu linha de fundo, cruzamento. Fabrício Daniel de cabeça, para fora. Cabeceou Novo Horizontino. Mas sem direção, Samuca. Chegada do Tigre do Vale, né? O Marlon acionou o Paulo Vitor pela esquerda, que fez o cruzamento. Fabrício Daniel subiu sozinho, de livre de marcação. Cabeceou, mas a bola saiu no lado esquerdo do goleiro Richard, sem sustos. Segue o Vozão vencendo 3-0. O fim de semana do torcedor alvinegro vai ser feliz da vida. Vai estar tranquilo. Vai acordar um sabadão morto de alegre. E o dia das mães da mãe alvinegra, como é que vai ser também? Só alegria com essa vitória do Alvinegro de Porangabuçu, a primeira na Série B. 49, vai acabado. Faltou um minutinho. Minuto final de jogo. Tinta é lá. Os menores preços em tintas, só na Lafayette Tintas. E água ouro azul, uma mina de saúde. É o Vinícius que vai sair daqui, não vai nem pra casa, vai pra festa. Hoje tem festa por aí hoje, tem, né? Tem um bocado. Ô, garapa, viu? E no 0800, Domi? Aí é que é garapa mesmo, viu? Bora! Irmer, pega a bola mais atrás. Jonathan faz um lançamento pro Rai Ramos. Correu. Não evitou a saída. Bola pela linha lateral. Bata um bolão com os produtos Limpa Fácil. Na minha casa tem, na sua tem. Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Terminou! Final de jogo! Novo Horizontino 0. Ceará fez 3 só com estrangeiros. Barcelona, Mugni, Recalde. O vovô vence fora de casa e vence a primeira na Série B de 2024. Tá no ar o quê, Galbinho? Breno Rebouças. Você chamou, WB? A noite dos gringos, é isso? É noite dos gringos. Pois é, rapaz. A vitória para ele, Vozon. Venceu fora de casa. Samuca, os destaques da equipe do Ceará, Samuca. Muito bom. A noite do Alvinegro de Porangabuçu foi muito boa lá no estádio Jorge Ismael de Biasi. Em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ceará bate o Novo Horizontino por 3-0. De cara, quebra um tabu. As duas equipes tinham se enfrentado em 2 ocasiões e 2 goleadas para o Novo Horizontino. Agora o Ceará vira a chavinha. 3-0 para cima do Tigre do Vale. Gols de, como o Breno tinha falado, de Recalde no primeiro tempo, depois Barceló e agora Lucas Mugni no finalzinho encerrou 3-0 para o Alvinegro de Porangabuçu. Já volta para a capital cearense e inicia a preparação de olho na partida da próxima quarta-feira. O Vozão entra em campo às 9:30 da noite para enfrentar o Amazonas em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E pensando neste compromisso, Mancini não vai poder contar com 2 jogadores. Mas antes disso, a gente consegue ouvir o Fabrício Daniel, jogador da equipe do Novo Horizontino, que vai falar desse resultado negativo da equipe que vinha com uma vitória. Acho que a gente criamos um volume alto de oportunidades, não conseguimos converter em gol, iniciamos perdendo, isso é uma situação que atrapalha bastante para conseguir um resultado positivo de 3 pontos, depois tem que tirar um gol e fazer mais um, mas eu acredito que foi mais finés no final. O último passe estava entrando, a gente acabou não conseguindo converter as chances em gols. Acho que foi mais isso, e é seguir, trabalhar bem. A gente tem uma grande equipe para enfrentar lá em Goiânia. Aí o atacante Fabrício Daniel falando dos erros do técnico, aliás, os erros do Novo Horizontino para esta partida. E agora feliz da vida, Lucas Mugni, né? Conseguiu fazer seu primeiro gol com a camisa do Ceará e falar da sequência do Vozão agora nesta Série B, já que vem só pedreira para frente, né? Tem o Amazonas que ainda não pontuou na competição e vai jogar fora de, aliás, dentro de casa. Sinceramente, a gente precisava desse triunfo, sinceramente, nos cobramos muito, que era hora de começar o campeonato, porque a gente não tinha começado. Fizemos um bom primeiro jogo, acho que lá em casa fomos muito bem, mas depois não conseguimos nem pontuar, nem ter um jogo consistente. Então, acho que estávamos devendo e hoje cumprimos. E a comemoração para o meu filho, que a gente faz essa comemoração aí é para ele. Aí o Lucas Mugni falando da comemoração do gol, culminou com a vitória de 3-0 do Vozão para cima do Tigre do Vale, jogando no estádio Jorgão na noite de hoje. Porque a gente quase sempre consegue fazer gol, a gente cria bastante. E tomar o gol quer dizer que a gente tem que correr atrás. Então, hoje fizemos o primeiro gol e já sabendo que a gente não ia tomar, ia vencer o jogo. Então, era muito importante isso. Obrigada. Aí o Lucas Mugni falando aqui com a gente, pegando um caroninha com a televisão e falando detalhes sobre o Alvinegro de Porangabuçu. O Ceará fez agora 11 meses sem ter conseguido uma vitória fora de casa. Hoje, encerrou esse jejum também. Venceu o Novo Horizontino e agora vai se preparar para enfrentar o Amazonas jogando dentro de casa. Será que fora de casa conseguiu sua primeira vitória nesta Série B e agora, classificação de momento, pula para a nona colocação com 5 pontos conquistados, Breno. Pois é, la noche de los extranjeros, la vitória del abuelo, que é o vovô. Adentron. La vitória del abuelo. Wilton, me chamou muita atenção. Você olha, não... o que é que é? Você não ouviu a finalização. Não, tudo bem. Oh, muito bem. Beleza. Olha a frase que me chamou a atenção, que o Mugni falou. Achei que ele fez uma leitura interessante quando ele diz isso. Abre aspas para Mugni. Era hora de começar o campeonato, porque a gente não tinha começado. Fecha aspas. É isso, WB? Será hoje, de fato, rapaz, estreou na Série B? Deus ouça esse rapaz. Deus ouça esse rapaz. Mas ele tem razão. A frase se aplica ao momento do Ceará. O Ceará era como se ele não tivesse estreado na competição. O time só tinha a lamentar os resultados até aqui, levando muitos gols, sem pontuar, 14ª posição, uma coisa assustadora. Uma repetição de drama, de agonia. Quem diabo é que gosta de um negócio desse? E para ele, o Mugni, né? Jogador de baixo prestígio junto à torcida. O próprio Recalde. Tem esse prestígio todo, não. Nem o Barceló é o centroavante dos sonhos. E o time do Ceará, ele tem, continua tendo as suas limitações. Não vamos também achar que pelo placar de 3-0, esta noite serviu para que todos os problemas do Ceará fossem resolvidos. O jogo teve uma história interessante. Posso seguir adiante, meu querido Brenaço? Pode sim, WB, pode seguir contigo. Sigamos, né? Wilton, sigamos. Tem que fazer uma paradinha só rápida. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. AJ Albuquerque. É trabalhando por soluções que melhoramos a vida das pessoas. Na Câmara dos Deputados, o Progressistas atuou para que a transposição do Rio São Francisco se transformasse em realidade, levando água e esperança para milhões de nordestinos. Conectados com os novos tempos, apoiamos a implantação da rede 5G, tecnologia que vai revolucionar a educação, aprimorar a telemedicina e fortalecer o agronegócio. Venha ser progressista. Verdinha. Breno Rebouças. De volta aqui no microfone da Verdinha. E é o seguinte, meus amigos, vamos logo ouvir o Wilton Bezerra, que vai fazer uma análise geral dessa vitória do Ceará, 3-0. Vovô, enfim, vencendo na competição e voltando a vencer como visitante. É hora de análise. E se é análise, ele está chegando, o comentarista que joga com a verdade. O Wilton Bezerra. Vejam que nesse primeiro tempo de partida, onde o Ceará surpreendeu pela escalação, não vamos achar também que a solução definitiva, esquematicamente falando. É preciso ser contido em determinadas posições. Mas o fato é que o Ceará hoje chegou de maneira diferente, fez uma linha de 5 zagueiros. Dos 3 zagueiros de miolo, quem saía mais na caça era o David Ricardo. Os 2 jogadores de meio campo fazendo aquele vai e vem, não é? Em termos de marcação e tentativa de ligar ataques, me refiro principalmente ao jogador Castilho e esse De Luca, esse mais comprometido ali atrás com a zaga. E a saída, sim, eu diria paulatina, aqui e ali, muito contida, principalmente com o Rai Ramos. Principalmente com o Rai Ramos. O Matheus Bahia um pouco mais, mas muito pouco aí. Fato é que a bola não chegou de forma ideal para o menino Pulga, tanto é que ele foi uma figura que não apareceu no primeiro tempo, e nem para o centroavante, que é o eterno condenado à solidão. Mas o que é que fez o time do Ceará? O Ceará, ele pegou em cima. Eu digo, poxa, ele, será que ele virá trancado com esse esquema de cinco zagueiros, sustentando uma linha de três no meio campo, deixando dois no ataque? Será que vai ser o time do Ceará acuado, ele próprio se colocando junto à parede? Eu pensei, mas não foi assim. Interessante que o time do Ceará, ele próprio adiantou sua linha de defesa, compartimento do meio campo, e começou a combater mais em cima. E com isso ele conseguiu, além do gol marcado muito cedo, ele conseguiu impedir que o Novo Horizontino jogasse. O Novo Horizontino não se deu bem nem na bola longa, e se restou ao time paulista alguma coisa, foi daquela bola jogada pelo alto, ou do escanteio, aquela questão da bola parada. Não vi repertório nenhum no time do Novo Horizontino. O Ceará fez 1-0, mas também não foi um gol que o levasse aí para cima, para esgoelar o adversário, para impor um jogo ofensivo, de maneira perene, de forma defensiva. Não, o Ceará lutou, né, barrou as pretensões de organização do adversário, atacou pouco, mas também não foi atacado. O time do Novo Horizontino tinha na peça de ataque esse jogador Rodolfo, caindo mais pela direita. Tinha o Vitor, Paulo Vitor, que vinha do setor de meio campo, se transformava num terceiro atacante. E o outro jogador era o Vagninho. Mas o time, ele não conseguiu imprimir aquela velocidade. Talvez a nossa consciência estivesse preparada para um jogo mais veloz do adversário, né? Talvez a nossa lembrança estivesse naquele jogo do primeiro do ano passado, se lembram, né? Foi um vareio que o Ceará levou, mas não foi isso que aconteceu. E o primeiro tempo, ele também não foi de provocar delírio, coisa nenhuma. O Ceará marcou a 10 minutos de partida, foi uma cobrança de falta na área, foi muito bem o David Ricardo devolvendo a bola para o meio, do que se aproveitou o recalde para fazer 1-0. A bola saiu ali pegando em zagueiro, pegando nas esquinas e entrou. Poxa, aquilo para o time do Ceará foi para realmente reforçar o ânimo, para contribuir para o estado de ânimo. Então tudo começou assim. Eram decorridos 10 minutos, o Ceará fez 1-0, que já constituiu uma surpresa também para o adversário, né? Talvez não imaginasse ser agredido ou ter um time que buscasse o gol, nem que fosse de forma mínima. Dá para sair, Breno Rebouças, na parada? Olha o gol. Breno Rebouças. Vai fazer o levantamento, vai cabecear, os zagueiros estão na grande área. Partiu Castilho, levantou, vamos ver quem sobe. Tem desvio pro do De Luca, sobrou, tem rebote, Recalde, bateu. Número 28 na grande área, pegando uma sobra de bola, depois que o Castilho levantou, segunda trave, David Ricardo cabeceou, bateu em cima do defensor na 33, que foi o Renato, e a bola sobrou ali perto da marca do pênalti, se apresentou para o Recalde, ele pegou de primeira, de perna esquerda, mandou para o fundo da rede. Recalde, Jorge Recalde. O que é que aconteceu depois disso? Nada, né? No jogo, nada. Mas o Novo Horizonte não jogou. O Ceará combateu, lutou. Cada pedaço de terreno para ele foi importante. Não cometeu erros. Sempre se defendeu com a linha de cinco, mas o meio campo voltando. Enfim, o time do Novo Horizonte não jogou. A partida não teve, como eu disse, não provocou emoção nenhuma. Não foi um jogo bom. Mas vejam como são as coisas. O Ceará marca 1-0. E no finalzinho do jogo, 48 minutos... Paulo Vitor. É Paulo Vitor ou é Pedro Vitor o nome desse rapaz? É Pedro Paulo Vitor. Né? Paulo Vitor. Pois é, esse cara teve uma bela oportunidade num cruzamento em que ele cabeceia para Richard fazer uma extraordinária defesa. Esse goleiro do time do Ceará, que tem tido uma participação extraordinária nesse campeonato até aqui. Quer dizer, uma chance que o Ceará fez no primeiro tempo, no primeiro tempo aos 10, uma chance aos 48 que o time paulista não transformou em gol. Então, uma coisa muito resumida, uma história muito resumida. Mas para um Ceará que chegou aqui com nuvens realmente muito escuras, pesadas, não é? Foi um resultado já animador. Já deu para levantar a crista. Começa o segundo tempo, e aí os primeiros movimentos me fizeram lembrar até na oportunidade. E eu até dizia para o Breno, será que nós vamos ter uma repetição daquela tromba que aconteceu ao Ceará no ano passado? Não sei por quê. Eu fiquei com a cabeça ligada nesse jogo o tempo todo. Sabe por quê? Porque mal começou o segundo tempo de partida, o time paulista teve uma bela oportunidade, e eu diria, eu não entendi bem, nessa jogada do Rodolfo, por que o Matheus Felipe não empreendeu uma marcação segura? Ele não tomou uma decisão. A bola chega no Rodolfo, o Rodolfo evolui e ele fica olhando, pô. O cara meteu lá e o Richard coloca para escanteio. E o pior não é isso, vem o escanteio. O Luizão, zagueiro, isso um minuto, depois 1:57. Vem lá de trás e mete a cabeça na bola, estourou no travessão. Aliás, foi a primeira bola no travessão do Ceará no segundo tempo de partida. E o que é que acontece, meus amigos? Vejam mesmo, senhores. Diferença de 2 minutos. A noite estava para o Ceará. Estava para os gringos, a verdade é essa. 12 minutos. Aquela pressão inicial do Novo Horizontino parecia levar o Ceará àquela situação de tirar a bola do seu campo. Sem urdir nenhuma jogada de contra-ataque, sem botar a bola no chão. Eu já dizia até, poxa, numa hora dessa, tem que amornar esse jogo, tem alguém que, né, retendo a bola, toca essa bola, faz um jogo curto, chama cada um para um jogo solidário. Não, o Ceará, ele entrou assim, na pressão do adversário, né, diante da ameaça do adversário, ele começa a voltar. Ora, o seu grande mérito foi não trazer o adversário para a entrada de sua área. Quando você recolhe todo o time e fica na entrada de área, é um convite que você faz ao adversário. Isso é terrível. O gol fica mais próximo para o adversário. E o temor é que o Ceará, no segundo tempo, se valesse apenas do estoura meu boi, estoura o bumba meu boi. Foi um negócio impressionante. E depois desse sufoco, ou desse princípio de sufoco a ser levado pelo Ceará, aos 12 minutos de partida, o Ceará ataca, o Pulga recolhe, tem toda a tranquilidade, ele que não foi bem no primeiro tempo, e em boa parte do segundo, rola para o Matheus Bahia. Aí, meus amigos, o Matheus Bahia acaba aos 12 minutos rolando para o Barceló. Eu não sei se bateu nele ou ele bateu conscientemente na bola, meio de letra. Eu sei que ele tocou em 2-0 para o time do Ceará. Aquilo foi uma pancada no time paulista. Foi um bálsamo, como eu disse, uma palavra que eu usei na oportunidade. Foi assim uma espécie de analgésico para qualquer princípio de dor do time do Ceará. Porque isso desconcertou o time do Novo Horizontino. O time perdeu assim o caminho, o juízo, começou a mexer, alterar, procurou se encontrar, veio a conseguir urdir, organizar a jogada, já no finalzinho da partida, quando de novo acabou tomando um gol de contra-ataque. Ele foi castigado, sabe, paulatinamente, o time do Novo Horizontino. 12 minutos, o Ceará marca o seu segundo gol. Breno Rebouças dá esse recado. Dá-lhe, Brenaço. Breno Rebouças. Perto da grande área, serviu, Eric Pulga pela esquerda, vai tentar invadir a área, invadiu, rolou para o Matheus Bahia, linha de fundo, bateu para trás, tem desvio do Barcelona para o gol! Gol! centroavante está na grande área para quê? Para mandar para a rede. E foi o que o Marcelo fez. E fez com categoria. O Eric Vogel recebeu um bom passe do De Luca da esquerda. Invadiu a área. Viu o Matheus Bahia passando. Rolou para ele. Na linha de fundo, o Matheus Bahia cruzou para o meio da pequena área. E o Marcelo pegou. Não foi bem de letra, mas a bola pegou no pé de apoio dele. Foi para o fundo da rede. Balançou a rede no time do Novo Horizontino. Bom, o time do Novo Horizontino ficou todo. A gente notou que ele já não conseguia se organizar em campo, surpreendido por aquele gol. Aquele gol foi uma pancada nas suas pretensões. Tanto que o Luca entrou logo, né, saiu o Vagninho, o Neto também entrou no time paulista, e o preparador do Ceará meteu o Lourenço na equipe no lugar do De Luca, né? O Lourenço, um cara que, tendo a condição mais de controlar a bola, de reter a bola, de organizar, era o homem ideal para criar aquela posição de tranquilidade maior, de firmeza maior do Ceará, era se mantivesse. Eduardo entrou também no time paulista. Feitas as modificações, demorou um pouco para que o time do Novo Horizontino assentasse a poeira dentro de campo e passasse a ter um pouco de mais consciência do que era possível fazer. Reiniciar as jogadas de velocidade. O Ceará se firmou, ficou bem ali atrás, marcando no meio campo, né? Superou o susto da bola na trave e da chance do Rodolfo. Fez o gol, puxa vida. Cada coisa caída na hora certa, no momento certo. Foi isso que ocorreu. Um gol aos 10 do primeiro tempo, um gol aos 12 do segundo, quando ele era apertado. Foi diferente da primeira etapa, né? Ele foi assustado no começo do segundo tempo. 27 minutos. Aí a gente tem uma expulsão, ó, aos 37. A gente tem uma expulsão. Antes disso, o Ceará já colocou o Jean, já colocou o Mugni, já colocou o Ailon, no sentido até de renovar a capacidade de respiração. Oxigênio novo, né? Enchendo o tanque do time. E eu dizia, para correr atrás e para marcar. Não, o Ceará até que ele atacou. O Jean Rimo foi visto atacante, chutando no gol. O Ceará ainda feriu ali, preocupou a defesa do Novo Horizontino, quando, na verdade, aquela altura dos acontecimentos, o jogo pedia que o Ceará, com 2-0, amornasse. Não deixasse o adversário jogar, estava tudo bem. Mas aí veio uma expulsão. E a expulsão aconteceu do Lourenço, porque se ele não faz a falta, o Marlon entraria cara a cara com o goleiro. Ele disse, eu sou expulso, mas não faz o gol. E foi uma decisão sábia para ele. Aos 48 minutos de partida, ou aos 40 minutos, 3 minutos depois do Marlon quase marcar o gol, não fez, porque recebeu a penalidade, o Luca acerta na trave do Ceará. E antes do Luca acertar na trave, teve uma outra jogada, um jogador que entrou até no segundo tempo, não me lembro bem qual deles, um baixinho, houve um cruzamento, a defesa do Ceará desatenta, pensou que o cara entrou de impedimento, ele entrou cara a cara e jogou por cima. Vejam bem, os senhores, depois da chance, que seria de gol para o Marlon, teve a desse jogador e o Lucas acertou na trave. Segunda bola na trave do Ceará no segundo tempo de partida. Defesas do travessão. Pois bem, quando essa bola bate na trave, não passaram 2 minutos. Aí sim, o time do Novo Horizontino, já meio desnorteado pelas tentativas em vão, vai todo para frente e permite um contra-ataque. A bola cai, ainda bem, nos pés de quem? Exatamente do Pulga. Começa com Ailon, que entrou no segundo tempo. Pulga. Aí o Pulga, evidentemente, progride, tenta driblar o goleiro, a bola sobra para ele e ele dá de presente para o Mugni estabelecer 3-0. Quer dizer, mais um golpe duro num time do Novo Horizontino meio boca aberto com aquilo. Talvez eles pensassem, né, que todo dia é dia de goleada sobre o Ceará. O que é, meu filho? Não é assim, não. 3-0, 42. Estava rezada a missa do Ceará, vitoriosa esta noite em Canchas Paulistas. Vamos ao gol aí para encerrar? Breno Rebouças. Só deles, vai passar o goleiro, passou também, Pulga, rolou, deixou pro Bugni, vai marcar, bateu! Gol! sacramentar a primeira vitória do Ceará na Série B de 24. Para fazer o Gol voltar a vencer como visitante na Série B, depois de quase um ano. E o Eric Buga não foi fominho, ele não foi fominha. Ele recebeu a bola no meio dos zagueiros, botou na frente, o goleirão saiu. Ele conseguiu tirar do Jordi, a zaga se recompôs. Aí o Buga levantou a cabeça e viu o Mugni passando e disse: faz, Mugni, faz e me abraça. O Mugni bateu de perna esquerda, mandou pro fundo da rede. O Ceará Becerra. Em toda a caminhada precisa ter sorte, né? Essa coisa aí para explicar o que é sorte, azar e tal, tem gente que não acredita nisso. O Ceará tomou duas bolas na trave, o Ceará teve um segundo tempo iniciado vendo praticamente a coisa ameaçar a se repetir, mas aí ele foi cirúrgico. Um gol na única oportunidade do primeiro tempo. Um gol na hora que o contra-ataque se apresentou para marcar os 12. E um gol em cima do desespero do adversário, também contra-ataque. Não foi de desperdiçar o que lhe caiu nos pés. E marcou 3-0. Uma partida de enorme importância. Olha, o grau de importância desse jogo não é pequeno. Não é pequeno. Não, será que não chegou aqui debaixo da confiança do seu torcedor, não? Não me venham dizer outra coisa que não é verdade. E marcar 3-0 em cima do Novo Horizontino, é como a gente diz no futebol, é para dar moral. Viu, Breno? Foi isso, filho amado. Valeu, WB, um grande abraço para você. Sempre uma satisfação trabalhar ao seu lado. Samuca, vovô tirou o ranço aí, tirou, sei lá, a nhaca, né? Tirou o KS, sei lá o que for, e conseguiu essa vitória importantíssima fora de casa. Próximo compromisso é Castelão e Amazonas, né? Exatamente. A diretoria do Vozão espera um bom público na Arena Castelão. Partida que vai ser na próxima quarta-feira, dia 15 de maio. Aí o horário é às 9h30 da noite, torcedor. Vai se programando, porque o Ceará vai ter toda uma programação para esta partida, que vai ser da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem. Para você que nos acompanhou aqui na Verdinha, no 92.5 na FM, no seu radinho. Para você que nos acompanhou pela internet, no www.verdinha.com.br e também no nosso canal do YouTube, @jogadasvm. Muito obrigado pela sua audiência. Um bom fim de semana. Temos futebol no fim de semana. Tem jogo sábado, tem jogo domingo. Tem amanhã o Jogada Primeiro Tempo, repercutindo essa vitória do Ceará. E domingo, 10 da manhã, tem o Bola ao Centro. Aí sim, o melhor. Espero vocês domingo de manhã no Bola ao Centro e à tarde com Fortaleza e Red Bull Bragantino. Amanhã o Jotinha traz Série A do Brasileiro. O Jotinha deve estar feliz da vida. Vovô venceu. Demais. Jotinha, grande abraço para você, meu amigo. E a gente segue com a programação aqui da Verdinha. Grande abraço. Boa noite, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau.